O Celta sobrevivencialista, guia completo de conversão para abrigo móvel autossuficiente. Um manual prático e detalhado para transformar um carro popular como o Chevrolet Celta em um abrigo móvel de sobrevivência totalmente funcional. Este guia cobre desde a seleção do veículo ideal, planejamento estratégico, modificações estruturais, sistemas de energia, armazenamento de água e alimentos, até técnicas de camuflagem e mobilidade em cenários de crise. Inclui projetos passo a passo, listas de materiais, orçamentos realistas e adaptações para diferentes tipos de emergências, desastres naturais, colapso urbano, crises econômicas. Foque em soluções low-tech, custo-benefício e discrição para manter um perfil baixo enquanto se mantém totalmente preparado para autonomia prolongada na estrada ou em locais remotos. Total de capítulos, 40. Gerado em 10 de dezembro de 2025. Autor, Baviera. Texto otimizado para narração em voz alta. Capítulo 1. Introdução ao sobrevivencialismo autossuficiente. Conceitos básicos e objetivos do projeto. O sobrevivencialismo autossuficiente é uma filosofia de vida que vai além da simples preparação para emergências. Trata-se de uma abordagem holística que combina a mobilidade, autonomia e resiliência para enfrentar tanto crises passageiras quanto mudanças estruturais em nossa sociedade. Quando aplicado a um veículo como o Chevrolet Celta, esse conceito se transforma em um projeto concreto de transformação de um carro popular em um abrigo móvel capaz de sustentar a vida humana de forma independente. A escolha do Celta como base para este projeto não é arbitrária. Seu baixo custo de aquisição, manutenção acessível e ampla disponibilidade no mercado de usados o tornam uma plataforma ideal para iniciantes no sobrevivencialismo móvel. Além disso, seu tamanho compacto facilita a circulação em áreas urbanas, enquanto o espaço interno oferece potencial suficiente para adaptações criativas. Um exemplo prático é a instalação de painéis solares flexíveis no teto, que podem fornecer energia suficiente para carregar dispositivos essenciais como lanternas e rádios de emergência. O conceito central deste guia é transformar o veículo em um sistema autossustentável. Isso significa integrar sistemas de água, energia, alimentação e segurança de forma harmoniosa, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Para um sobrevivencialista urbano, por exemplo, a instalação de um filtro de água portátil no porta-malas pode ser tão crucial quanto o sistema de armazenamento de alimentos. A combinação desses elementos cria um ambiente onde você pode passar dias ou até semanas sem depender da infraestrutura convencional. Um dos aspectos mais importantes deste projeto é a adaptação às necessidades individuais. Cada sobrevivencialista terá prioridades diferentes. Alguns podem valorizar mais a mobilidade, enquanto outros preferem sistemas de armazenamento mais robustos. O Celta oferece flexibilidade para essas personalizações. Um exemplo é a conversão do banco traseiro em uma plataforma de armazenamento removível, que pode ser usada para carregar suprimentos ou transformada em uma cama improvisada. Essa adaptabilidade é essencial para enfrentar situações imprevistas. A autossuficiência não significa isolamento absoluto. Pelo contrário, o sobrevivencialismo moderno valoriza a conexão com comunidades e recursos locais. Seu Celta convertido pode servir como base móvel para participar de redes de troca de conhecimentos e recursos. Imagine usar o espaço do porta-malas para transportar ferramentas ou materiais que podem ser úteis para vizinhos em troca de outros suprimentos. Essa abordagem comunitária aumenta sua capacidade de resposta em crises e fortalece os laços sociais essenciais para a sobrevivência a longo prazo. O projeto de conversão de um Celta em abrigo móvel também requer planejamento cuidadoso. Antes de começar as modificações, é crucial avaliar seus objetivos e recursos disponíveis. Pergunte-se, qual é o cenário de sobrevivência mais provável que você enfrentará? Quanto tempo planeja passar no veículo? Quais são seus pontos fracos atuais em termos de preparação? Responder a essas questões ajudará a priorizar as modificações e evitar investimentos desnecessários. Um exemplo comum é focar primeiro em sistemas de água potável antes de investir em sistemas de energias sofisticados, já que a hidratação é prioritária em qualquer situação de emergência. A segurança é outro pilar fundamental do sobrevivencialismo autossuficiente. Seu Celta convertido deve ser um espaço onde você possa dormir, armazenar suprimentos e trabalhar sem chamar atenção indesejada. Técnicas como o uso de cortinas térmicas para controlar a visibilidade e sistemas de alarme discretos são essenciais. Um exemplo prático é a instalação de um espelho retrovisor interno com ângulo amplo, que permite monitorar o entorno sem abrir portas ou janelas. Pequenas adaptações como essas podem fazer uma diferença significativa na sua capacidade de passar despercebido em situações críticas. Ao longo deste guia, exploraremos cada um desses aspectos em profundidade. Você aprenderá desde as técnicas básicas de isolamento térmico até sistemas avançados de purificação de água. Cada capítulo foi projetado para ser prático, com instruções passo a passo e exemplos reais de adaptações bem-sucedidas. O objetivo não é apenas transformar seu céu em um abrigo, mas desenvolver uma mentalidade de autossuficiência que transcenda o próprio veículo. Lembre-se de que o sobrevivencialismo é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Seu Celta convertido será tão eficaz quanto a sua capacidade de improvisar e se ajustar a diferentes situações. Os capítulos seguintes abordarão desde a seleção do veículo ideal até técnicas avançadas de manutenção. Prepare-se para uma jornada que transformará não apenas seu carro, mas sua abordagem para enfrentar os desafios do mundo moderno. Capítulo 2 – Por que um Chevrolet Celta? Vantagens e limitações do veículo escolhido. O Chevrolet Celta é uma escolha estratégica para quem busca transformar um veículo em um abrigo móvel de sobrevivência. Seu tamanho compacto permite manobras ágeis em áreas urbanas ou estradas estreitas, essencial em situações de emergência. O baixo consumo de combustível é outro ponto crítico, já que em cenários de colapso, economizar recursos é vital. Além disso, a disponibilidade de peças e o custo de manutenção são significativamente menores que em veículos importados. Por outro lado, suas limitações são evidentes. O espaço interno é reduzido, exigindo soluções criativas de organização e armazenamento. A estrutura do veículo não é projetada para suportar modificações pesadas, o que demanda planejamento cuidadoso para evitar danos. Apesar disso, com as adaptações adequadas, o Celta pode se tornar um abrigo funcional e eficiente. A relação custo-benefício é um dos maiores atrativos. Um Celta usado em boas condições pode ser adquirido por um preço acessível, permitindo que o investimento seja direcionado para as modificações necessárias. Sua mecânica simples facilita reparos caseiros, um fator determinante em situações onde assistência profissional pode ser escassa. Comparado a outros veículos populares, como o Gol ou Uno, o Celta oferece um equilíbrio entre praticidade e economia. Sua carroceria T-Back proporciona maior flexibilidade para adaptações internas, enquanto o baixo centro de gravidade melhora a estabilidade em terrenos irregulares. Esses aspectos são cruciais para quem precisa de mobilidade constante e segurança em diferentes condições. No entanto, é importante considerar que o Celta não é a escolha ideal para longas viagens em terrenos extremamente acidentados. Sua suspensão e tração não são projetadas para off-road, exigindo que o sobrevivencialista planeje rotas alternativas ou adaptações específicas. A capacidade de carga também é limitada, o que demanda priorização rigorosa dos itens essenciais a serem transportados. A acessibilidade de peças e serviços é um diferencial. Em muitas regiões do Brasil, encontrar um mecânico especializado em veículos populares é mais fácil e barato que em modelos importados. Isso reduz o tempo de inatividade do veículo e aumenta a confiabilidade em situações críticas. A rede de concessionárias e oficinas também é mais extensa, facilitando a obtenção de peças de reposição. Em resumo, o Chevrolet Celta é uma escolha pragmática para quem busca um abrigo móvel acessível e funcional. Suas vantagens em termos de custo, consumo e manutenção superam suas limitações, desde que o projeto de conversão seja bem planejado. Com as adaptações corretas, ele pode se transformar em um refúgio seguro e eficiente, capaz de atender às necessidades básicas de sobrevivência em diferentes cenários. Para refletir, considere como a escolha do veículo pode impactar sua capacidade de resposta em situações de crise. Qual a prioridade, economia, espaço ou durabilidade? O Celta oferece um equilíbrio, mas exige que o usuário esteja disposto a adaptar suas estratégias conforme as necessidades do momento. Capítulo 3 – Planejamento estratégico, como definir seus objetivos e necessidades. Antes de começar a transformar seu Chevrolet Celta em um abrigo de sobrevivência, É essencial definir claramente seus objetivos e necessidades. Este planejamento estratégico determinará o sucesso da conversão, garantindo que o veículo atenda às suas expectativas em situações críticas. O primeiro passo é identificar o propósito principal do seu abrigo móvel. Você está se preparando para situações de emergência urbana, como cortes de energia prolongados, ou para cenários rurais, como desastres naturais. Cada cenário exige abordagens distintas. Por exemplo, em ambientes urbanos, a prioridade pode ser isolamento térmico e sistemas de energia compactos, enquanto em áreas rurais, a capacidade de transporte de suprimentos e a resistência a condições adversas podem ser mais importantes. Considere também o tempo que você pretende passar no veículo. Se for apenas para situações de curta duração, algumas adaptações básicas podem ser suficientes. Para estadias prolongadas, será necessário investir em sistemas de armazenamento de água, cozinha funcional e espaço para dormir. Lembre-se de que cada modificação aumenta o peso do veículo, o que afeta a eficiência do combustível e a capacidade de manobra. O tamanho da equipe também influencia o planejamento. Um Celta convertido para uma pessoa terá requisitos completamente diferentes de um projeto familiar. Espaço para dormir, armazenamento de suprimentos e sistemas de ventilação devem ser dimensionados conforme o número de ocupantes. Por exemplo, uma família de 4 pessoas precisará de um sistema de armazenamento de água pelo menos 3 vezes maior do que um indivíduo. A escolha do modelo de Celta é outro fator crítico. Embora os modelos mais antigos sejam mais baratos e fáceis de modificar, podem não ter a mesma eficiência energética ou segurança de modelos mais recentes. Analise cuidadosamente o estado mecânico do veículo e a disponibilidade de peças de reposição. Um carro com problemas crônicos de motor ou suspensão pode se tornar um risco em situações de emergência. Por fim, estabeleça um orçamento realista. Conversões de sobrevivência podem variar desde modificações básicas até projetos complexos com sistemas de energia solar e isolamento térmico avançado. Priorize as adaptações essenciais para suas necessidades específicas. Por exemplo, se você mora em uma região com invernos rigorosos, invista primeiro em um bom isolamento térmico, enquanto que em áreas tropicais, um sistema de refrigeração eficiente pode ser mais importante. Ao definir seus objetivos e necessidades, você cria um plano de ação claro que guiará todas as etapas da conversão. Isso evita desperdícios de tempo e recursos, garantindo que seu Celta sobrevivencialista esteja pronto para enfrentar qualquer desafio. Capítulo 4 – Segurança e discrição – Como manter um perfil baixo em situações de crise. Em situações de crise, manter um perfil baixo é essencial para a segurança. O Chevrolet Celta, por ser um veículo comum, já oferece uma vantagem inicial, mas é preciso ir além da aparência para garantir discrição operacional. A primeira medida é evitar chamar a atenção com modificações externas visíveis. Instale acessórios discretos, como painéis solares flexíveis sobre o vidro traseiro ou antenas camufladas. Para iluminação noturna, use LEDs de baixa potência com difusores que minimizem o brilho. A pintura original deve ser mantida, mas considere adesivos que simulam desgaste natural para evitar identificação. O controle de ruídos é fundamental. Revise o isolamento acústico das portas e janelas, usando espumas densas e vedantes. Instale um silenciador de escape eficiente para reduzir o som do motor. Em áreas urbanas, evite buzinas estridentes e use sinais luminosos discretos. A gestão de resíduos exige atenção. Implemente um sistema de compostagem interna para restos orgânicos e um filtro para águas cinzas. Mantenha recipientes herméticos para lixo não biodegradável. Evite descarte em locais públicos, preferindo deposição em pontos estratégicos durante o percurso. A rotina de deslocamento deve ser imprevisível. Alterne horários e rotas frequentemente, evitando padrões que possam ser detectados. Em áreas perigosas, circule apenas durante o dia e com outros veículos em vista. Use óculos escuros e roupas neutras para evitar reconhecimento facial. A comunicação deve ser encriptada. Utilize aplicativos de mensagens seguras e evite conversas em voz alta sobre planos. Para navegação, prefira sistemas offline que não deixem rastros digitais. Desative a localização do celular quando não for essencial. Alimentação também requer discrição. Prepare refeições que não produzam cheiros fortes e evite cozinhar em locais fixos. Use um fogareiro a gás portátil com controle de chama. Guarde ingredientes em embalagens opacas e evite latas ou vidros que possam fazer barulho. Em interações sociais, seja reservado. Responda a perguntas com vaguidão e evite discussões sobre suas habilidades ou recursos. Observe o ambiente antes de agir e mantenha uma postura neutra. Em situações de risco, saiba quando se afastar silenciosamente. A manutenção do veículo deve ser discreta. Evite paradas longas em postos de gasolina e carregue sempre combustível em estrebidões internos. Para reparos, use peças universais e ferramentas portáteis. Limpe o carro regularmente para remover marcas de uso intensivo. A segurança em trânsito exige atenção redobrada. Mantenha uma distância segura de outros veículos e evite ultrapassagens desnecessárias. Em congestionamentos, circule nas bordas para facilitar a fuga. Tenha sempre uma rota alternativa planejada. A vigilância constante é crucial. Instale espelhos retrovisores com veixos para ampliar a visão. Use um espelho de bolso para observar pontos cegos. Verifique periodicamente se está sendo seguido, mudando de rota bruscamente se necessário. Em situações de emergência, a discrição pode salvar vidas. Mantenha um kit de primeiros socorros e um extintor de incêndio acessíveis. Para situações de confronto, tenha um plano de evasão pré-definido. Pratique regularmente procedimentos de segurança. A discrição não é apenas sobre evitar ser notado, mas também sobre não chamar atenção para o que você tem. Em tempos de crise, recursos como água, comida e equipamentos podem ser alvos. Guarde seus suprimentos em compartimentos ocultos e evite exibi-los publicamente. Em áreas urbanas, a discrição pode ser ainda mais desafiadora. Evite estacionar em locais isolados e prefira garagens comunitárias. Use roupas que se misturem ao ambiente e evite acessórios que possam destacar sua presença. A prática regular de técnicas de discrição é essencial. Simule situações de risco e avalie suas reações. Treine para agir rapidamente e silenciosamente. A familiaridade com o veículo e seus sistemas aumentarão sua capacidade de resposta em momentos críticos. Em resumo, a discrição é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. A combinação de um veículo discreto, rotinas variáveis, controle de ruídos e resíduos, além de comportamentos adaptáveis, forma a base para uma operação segura. Em situações de crise, essas práticas podem ser a diferença entre a sobrevivência e o perigo. Capítulo 5. Orçamento e cronograma. Como planejar a conversão sem gastos excessivos. Planejar um projeto de conversão como o de um Celta sobrevivencialista exige equilíbrio entre ambição e realidade. Muitos entusiastas começam com grandes sonhos, mas se veem perdidos quando os custos se acumulam ou prazos se alongam. Este capítulo ensina a estruturar seu projeto de forma realista, evitando armadilhas comuns. O primeiro passo é definir um orçamento base. Comece estimando o valor do veículo usado, que varia entre R$ 8.000 e R$ 15.000, dependendo do ano e estado de conservação. Acrescente 30% a 50% deste valor para materiais básicos, isolamento, estrutura interna, energia e água. Um Celta em bom estado, por exemplo, pode custar R$ 10.000, enquanto a conversão básica pode demandar R$ 4.000 a R$ 6.000. Isso totaliza entre R$ 14.000 e R$ 16.000 para um projeto funcional. Para economizar, priorize materiais reciclados ou de demolição. Estantes de madeira, caixas de plástico resistentes e tecidos térmicos podem ser encontrados em reformas de construção ou brechós. Um painel solar usado de 100 watts, por exemplo, custa metade do preço de um novo. Lembre-se, qualidade é essencial para a segurança, mas há sempre alternativas inteligentes. O cronograma deve ser dividido em fases. A primeira, de 2 a 3 meses, foca na estrutura, desmontagem dos assentos, instalação de isolamento térmico e acústico, e criação do esqueleto da cama fixa. A segunda fase, de 1 a 2 meses, dedica-se aos sistemas, energia, água, iluminação e cozinha portátil. A terceira fase, de 1 mês, é para acabamentos e testes. Muitos cometem o erro de subestimar o tempo necessário. Um projeto bem planejado pode levar 4 a 6 meses, mesmo com dedicação diária. Reserve 20% do tempo extra para imprevistos, como falta de peças ou ajustes na instalação elétrica. Um exemplo comum é a descoberta de que o espaço sob a cama não comporta todos os tanques de água planejados, exigindo reajuste no layout. Para monitorar progresso e custos, crie um quadro simples. Anote cada gasto e compare com o orçamento previsto. Se em 3 meses você gastou 60% do valor planejado, mas concluiu apenas a 30% do projeto, é hora de revisar prioridades. Um exemplo prático: um sobrevivencialista economizou R$800 substituindo uma geladeira compacta por um colete térmico, mas acabou gastando R$1.000. 200 com reparos no sistema de ventilação que não foi bem planejado. A flexibilidade é tão importante quanto o planejamento. Se encontrar um painel solar com desconto, aproveite mesmo que não fosse sua prioridade inicial. Por outro lado, se um material essencial estiver com preço muito acima do orçado, pesquise alternativas ou adie sua instalação. Um projeto de R$15.000 pode virar R$20.000 se você não controlar os extras. Por fim, lembre-se de que um abrigo sobrevivencialista é um processo contínuo. Você pode começar com o básico e melhorar ao longo do tempo. O importante é ter um espaço seguro e funcional. Um celta com cama fixa, isolamento térmico e sistema de energia solar já é um ótimo começo. Os upgrades podem vir depois, quando seu orçamento permitir. Reflita sobre estas perguntas. Você está priorizando o essencial ou se perdendo em detalhes? Seu cronograma é realista ou baseado em expectativas otimistas? Com planejamento cuidadoso, seu celta sobrevivencialista será uma solução prática, não um fardo financeiro. Capítulo 6 – Ferramentas e materiais essenciais – O que você precisará antes de começar? Antes de começar qualquer projeto de conversão de um carro como o Chevrolet Celta em um abrigo móvel, é essencial ter todas as ferramentas e materiais necessários à mão. Essa preparação evita interrupções e garante que o trabalho seja feito com eficiência. O kit básico deve incluir ferramentas manuais como chaves de fenda, alicates e chaves ajustáveis, além de equipamentos elétricos como furadeiras e serras elétricas. Para cortes precisos, um serrote de ponta ou uma serra circular portátil são ideais. Material de medição como trena, esquadro e nível laser ajudam a garantir precisão em todas as etapas. Em termos de materiais, lonas impermeáveis, espuma de isolamento, painéis de compensado e tubos de PVC são fundamentais para estruturas internas e externas. Não se esqueça de materiais de fixação como parafusos, pregos, colas e fitas adesivas, que são essenciais para unir diferentes componentes. Ter um kit de primeiros socorros e equipamentos de proteção individual, como luvas e óculos de segurança, é crucial para trabalhar em condições seguras. Com tudo isso organizado, você estará pronto para começar a transformação do seu Celta em um abrigo móvel autossuficiente. O planejamento cuidadoso das ferramentas e materiais não só economiza tempo, mas também reduz custos desnecessários. Muitas dessas ferramentas podem ser encontradas em lojas de construção ou alugadas, se o orçamento for limitado. Materiais como lonas podem ser reutilizados de projetos anteriores, enquanto a espuma de isolamento pode ser comprada em rolos para maior economia. Ao escolher ferramentas, priorize qualidade e durabilidade, especialmente em equipamentos elétricos. Uma furadeira com potência adequada evita danos ao veículo e garante maior precisão. Para quem está começando, kits de ferramentas básicos em lojas especializadas oferecem uma boa relação custo-benefício. A organização do espaço de trabalho também é vital. Um local limpo e bem iluminado facilita o manuseio das ferramentas e materiais. Guardar tudo em caixas ou estojos específicos evita a perda de tempo procurando itens. Ter um plano de trabalho claro, com etapas definidas, ajuda a usar os recursos de forma mais eficiente. Por fim, lembre-se de que a segurança é a prioridade. Ferramentas elétricas devem ser usadas com cuidado, especialmente em ambientes fechados como o interior de um carro. Sempre verifique as instruções de uso e mantenha as ferramentas longe de crianças ou animais. Com essas precauções, você estará pronto para começar a construção do seu abrigo móvel com confiança e segurança. Capítulo 7 – Desmontagem e preparação do veículo – Passos iniciais para a conversão. Antes de iniciar a conversão do Celta em um abrigo móvel, É essencial realizar a desmontagem e preparação adequada do veículo. Este processo garante que todas as modificações futuras sejam realizadas de forma segura e eficiente. Comece removendo os componentes internos não essenciais, como bancos, painéis de porta, carpetes e revestimentos de teto. Isso liberará espaço para a instalação de sistemas de sobrevivência e permitirá um acesso mais fácil às estruturas internas do veículo. Para facilitar o trabalho, anote a posição de cada peça removida ou tire fotos. Isso ajudará na remontagem ou na venda de peças, caso não sejam necessárias posteriormente. Ao desmontar, observe o estado de cada componente. Peças danificadas ou desgastadas podem ser substituídas durante a conversão, melhorando a durabilidade do veículo. Por exemplo, se os bancos estiverem gastos, considere removê-los completamente e usar colchões ou estofados mais resistentes, adequados para uso prolongado. A próxima etapa é a preparação do chassi e da carroceria. Inspecione cuidadosamente toda a estrutura em busca de ferrugem, fissuras ou pontos fracos. Trate qualquer área corroída com removedor de ferrugem e aplique uma nova camada de pintura anticorrosiva. Essa medida é crucial para prolongar a vida útil do veículo, especialmente se ele for exposto a condições climáticas adversas. Além disso, remova todos os componentes elétricos e mecânicos que não serão utilizados, como o sistema de ar-condicionado, o sistema de som e os sensores eletrônicos. Isso reduzirá o consumo de energia e evitará possíveis falhas futuras. Não se esqueça de verificar o sistema de exaustão e a suspensão. Um escape mal conservado pode causar problemas de desempenho, enquanto uma suspensão desgastada pode comprometer a estabilidade do veículo, especialmente quando carregado com equipamentos adicionais. Substitua peças desgastadas por componentes mais resistentes, como molas mais rígidas ou amortecedores de melhor qualidade. Essas alterações melhorarão a capacidade de carga e a estabilidade do Celta, tornando-o mais adequado para viagens longas ou terrenos irregulares. Durante a preparação, mantenha um registro detalhado de todas as modificações realizadas. Anote medidas, marcas de peças e custos para facilitar a reposição ou venda posterior. Esse registro também servirá como um manual personalizado para futuras manutenções. Por fim, certifique-se de que todas as ferramentas e materiais necessários para a conversão estejam organizados e acessíveis. Ter tudo pronto antes de começar a instalação dos novos sistemas economizará tempo e evitará contratempos. A desmontagem e preparação do veículo são etapas fundamentais para garantir o sucesso da conversão. Um trabalho bem planejado e executado agora evitará problemas no futuro, tornando o Celta Sobrevivencialista um abrigo móvel confiável e funcional. Dedique tempo a cada etapa, verifique cada detalhe e, se necessário, consulte um profissional para garantir a segurança e a eficiência do projeto. Capítulo 8 – Isolamento térmico e acústico, criando um ambiente confortável em qualquer clima. O isolamento térmico e acústico é fundamental para transformar seu Celta em um abrigo móvel verdadeiramente confortável. Imagine estacionar em uma área deserta sob o sol escaldante ou em uma noite fria no campo. Seu veículo deve ser um refúgio contra temperaturas extremas e ruídos indesejados. Vamos explorar como criar esse ambiente ideal. A primeira consideração é o tipo de material isolante. Espuma de poliuretano em spray é uma das melhores opções para veículos. Ela adere perfeitamente às superfícies irregulares do Celta, preenchendo todos os vazios. Em uma aplicação prática, um sobrevivencialista aplicou essa espuma nas portas, teto e assoalho do carro, reduzindo a transferência de calor em 70%. A espuma também atua como barreira acústica, abafando ruídos externos. Para o isolamento térmico, é essencial tratar as janelas. Películas refletivas com propriedades térmicas são soluções acessíveis. Um exemplo urbano, um morador de São Paulo instalou essas películas em seu Celta, mantendo o interior 10 graus Celsius mais fresco em dias quentes. Combine isso com cortinas térmicas internas para melhorar ainda mais o desempenho. Essas cortinas podem ser feitas com tecidos como veludo ou lã, que retém o calor no inverno e bloqueiam no verão. O isolamento acústico requer atenção especial às áreas de vibração. O assoalho do Celta é um ponto crítico. Coloque uma camada de borracha acústica ou feltro denso antes de revestir com piso novo. Um técnico em isolamento acústico recomendou o uso de massas viscosas, como silicone, em pontos de fixação de componentes metálicos, reduzindo a transmissão de vibrações. Para o teto, painéis de lã mineral são eficazes, mas pesados, use-os com moderação. A ventilação adequada é parte essencial do isolamento térmico. Instale ventilações passivas em locais estratégicos, como perto do para-brisa. Um sobrevivencialista montou um sistema de ventilação cruzada com tubos de PVC, permitindo circulação de ar e sem perder o isolamento. Combine isso com um sistema de ventilação solar para noites quentes. Para climas muito frios, considere o isolamento de tubos de exaustão. O calor do escapamento pode ser direcionado para o interior do veículo através de um sistema de troca de calor. Um mecânico adaptou esse sistema em um Celta, usando tubos de cobre e um ventilador de 12V, aumentando a eficiência térmica em 30%. Lembre-se de isolar esses tubos com manta térmica para evitar queimaduras. A porta do Celta merece atenção especial. Uma camada de borracha densa ao redor da borda e um vidante de porta de qualidade são investimentos que valem a pena. Um exemplo prático, um viajor instalou um vedante magnético de qualidade automotiva, reduzindo a entrada de poeira e ruídos em 80%. Combine isso com uma porta interna de tecido isolante para melhorar ainda mais o desempenho. O isolamento térmico e acústico não é apenas sobre materiais, mas também sobre design. Mantenha as superfícies internas lisas e sem irregularidades, que podem refletir o calor. Um designer de interiores recomendou o uso de painéis de madeira compensada revestidos com tecido acústico para paredes e teto. Esses painéis podem ser removidos para inspeções ou modificações futuras. Para áreas de sono, crie um nicho isolado. Use espuma viscoelástica como base, que mantém a temperatura estável e absorve vibrações. Um exemplo urbano, um morador de cidade grande adaptou o banco traseiro do Celta para uma cama, revestindo com espuma e tecido isolante. A diferença na qualidade do sono foi notável, mesmo com ruídos externos. O isolamento térmico e acústico é um processo contínuo. Monitore o desempenho do seu sistema e faça ajustes conforme necessário. Um sobrevivencialista mantém um diário de temperatura e ruído, anotando como cada modificação afeta o conforto. Use esses registros para otimizar seu abrigo móvel ao longo do tempo. Lembre-se de que cada modificação deve equilibrar conforto, peso e mobilidade. O Celta sobrevivencialista deve ser leve o suficiente para movimento rápido, mas confortável para longas estadias. Ajuste as camadas de isolamento conforme suas necessidades específicas e o clima da região onde você está. Ao final, seu Celta será um verdadeiro refúgio móvel, capaz de protegê-lo contra temperaturas extremas e ruídos indesejados. Com os materiais e técnicas certos, você pode criar um ambiente que seja tão confortável quanto sua casa, mas com a vantagem da mobilidade. Capítulo 9. Sistema elétrico autônomo, instalação de painéis solares, baterias e reguladores. Sistema elétrico autônomo, instalação de painéis solares, baterias e reguladores. A energia solar é a pedra angular de qualquer sistema elétrico autônomo em um Celta sobrevivencialista. Para um veículo como o Chevrolet Celta, painéis solares flexíveis de 100 a 150 watts são ideais, pois se adaptam ao teto curvado sem comprometer a aerodinâmica. A instalação começa com a fixação de suportes de alumínio no teto, garantindo que os painéis fiquem firmes e resistentes a ventos fortes. É crucial usar adesivo à prova de umidade para selar todas as conexões, evitando curtos circuitos em condições chuvosas. As baterias são o coração do sistema, e para um veículo compacto, baterias de chumbo ácido profundas ou de lítio de 12V são as mais indicadas. As de lítio oferecem maior eficiência, mas exigem um regulador de carga específico. O regulador, por sua vez, deve ser instalado próximo às baterias para evitar perdas de energia. Um regulador PWM é suficiente para sistemas simples, mas um MPPT é mais eficiente para maximizar a captação solar. A fiação deve ser de cobre trançado, com espessura adequada para suportar a corrente contínua. A conexão entre painéis e baterias exige cuidados. Os cabos positivos e negativos devem ser isolados com termorretraíveis e fixados com braçadeiras de nylon para evitar vibrações. Um fusível de 10 A no circuito positivo protege o sistema contra sobrecargas. Para garantir autonomia, calcule a demanda diária de energia e multiplique por 3 dias de autonomia. Por exemplo, Se seu consumo médio é de 50 A, você precisará de no mínimo 150 A de capacidade de armazenamento. A manutenção é simples, mas essencial. Limpe os painéis semanalmente com água e sabão neutro para manter a eficiência. Verifique os terminais das baterias mensalmente para evitar corrosão, aplicando vaselina nos polos. Monitore a tensão das baterias regularmente, garantindo que não caiam abaixo de 11 V. Um inversor de 300 W pode ser instalado para alimentar dispositivos de 120 V, mas evite sobrecarregar o sistema. Um exemplo prático, um Celta sobrevivencialista com dois painéis de 100 W cada e uma bateria de 100 A pode fornecer energia para um sistema de iluminação LED, um pequeno refrigerador de 12 V e um carregador de celular. Durante o dia, os painéis geram cerca de 10 A por hora em condições ideais, enquanto à noite, a bateria alimenta os dispositivos. Essa configuração garante autonomia por até 3 dias sem sol, desde que o consumo seja moderado. A instalação correta do sistema elétrico autônomo no Celta sobrevivencialista exige planejamento e atenção aos detalhes. Comece com painéis solares de qualidade, instale-os de forma segura e escolha baterias com capacidade adequada. Use reguladores eficientes e proteja todos os componentes contra vibrações e umidade. Com esses passos, você terá um sistema confiável, capaz de suportar tanto noites sem luz quanto longas viagens em áreas remotas. Capítulo 10 – Armazenamento de água potável, filtragem, purificação e sistemas de reservatório. A água é o recurso mais crítico em qualquer situação de sobrevivência, especialmente quando se vive em um abrigo móvel como o Celta sobrevivencialista. A capacidade de armazenar, filtrar e purificar água garante não apenas sua subsistência, mas também sua saúde e mobilidade. Este capítulo explora as soluções práticas para gerenciar o recurso hídrico dentro das limitações de espaço e infraestrutura de um veículo compacto. O primeiro passo é entender os princípios básicos de armazenamento de água. O Celta, com seu porta-malas reduzido, exige soluções inteligentes. Utilize recipientes flexíveis, como sacos de água de 20 litros, que podem ser acomodados em espaços irregulares. Instale-os em locais estratégicos, como sob os bancos ou no compartimento do porta-malas, garantindo fácil acesso. Sempre priorize materiais resistentes a rachaduras e contaminantes, como polietileno alimentar, e evite recipientes metálicos que podem oxidar. A filtragem é essencial para remover partículas, sedimentos e micro-organismos. Um sistema de pré-filtragem com pano de algodão ou filtro de café é barato e eficiente para água de fontes naturais. Para um nível intermediário, use filtros de cerâmica como o modelo Sauer Mini, que remove até 99,99% de bactérias e protozoários. Em situações críticas, filtre a água com carvão ativado caseiro, feito de cascas de coco carbonizadas, para melhorar o sabor e reduzir impurezas. A purificação é o próximo estágio. Água filtrada ainda pode conter vírus e micróbios resistentes. Utilize pastilhas de cloro ou dióxido de cloro, seguindo as dosagens recomendadas. Uma alternativa prática é o uso de luz solar. Coloque a água em garrafas transparentes com algumas gotas de suco de limão. Exponha por 6 horas em pleno sol. Esse método, chamado de SODIS, elimina patógenos por meio da radiação UV. Em situações urbanas, aproveite a água de torneiras públicas, mas sempre filtre e purifique antes do consumo. O sistema de reservatório exige planejamento. Monte um tanque principal de 50 a 100 litros no porta-malas, conectado a uma torneira externa para acesso rápido. Para economia de espaço, use um tanque de água de motocicleta adaptado, que ocupa menos volume. Instale um pequeno filtro de linha no sistema, como o modelo Big Berkey, para garantir água limpa diretamente do reservatório. Lembre-se de que, em um veículo, a água pode se agitar durante a movimentação, então use tampas com vedação para evitar vazamentos. A manutenção regular é crucial. Limpe os reservatórios a cada 3 meses com uma solução de água e vinagre para remover biofilmes. Verifique regularmente as conexões de mangueiras e válvulas para evitar vazamentos. Em emergências, se a água estiver escassa, priorize o consumo para hidratação e higiene básica, reutilizando água de cozimento ou de lavagem de vegetais após filtragem. Em situações urbanas, identifique fontes alternativas de água. Chafarizes públicos, Sistemas de captação de água da chuva em prédios e até mesmo piscinas abandonadas podem ser fontes temporárias. Sempre teste a água antes de consumir, observando cor, cheiro e sabor. Se a água estiver turva ou com odor forte, evite consumi-la sem tratamento adequado. Por fim, nunca subestime a importância de ter um estoque mínimo de água purificada. Mantenha pelo menos 3 litros por pessoa por dia, considerando um período de 7 a 10 dias. Em um celta sobrevivencialista, isso significa cerca de 30 a 40 litros armazenados em diferentes recipientes. A diversificação de métodos de armazenamento, filtragem e purificação aumenta suas chances de sobrevivência em qualquer cenário. Reflita sobre os desafios específicos do seu celta, onde você pode instalar os reservatórios sem comprometer o espaço vital. Quais métodos de purificação são mais viáveis para seu estilo de vida? Com essas respostas, você estará pronto para enfrentar qualquer situação com água segura e disponível. Capítulo 11. Sistemas de produção de alimentos, horta vertical, compostagem e preservação. A autossuficiência alimentar é um pilar fundamental para qualquer projeto de sobrevivência, especialmente em um veículo modificado como o Celta sobrevivencialista. A produção de alimentos dentro do espaço limitado de um carro exige soluções criativas, mas viáveis. Entre as estratégias mais eficientes estão a horta vertical, a compostagem e os métodos de preservação de alimentos. A horta vertical é uma técnica que permite o cultivo de vegetais em paredes internas, aproveitando ao máximo o espaço disponível. Para implementá-la no celta, é possível utilizar estruturas leves, como tubos de PVC ou prateleiras suspensas, fixadas no teto ou nas paredes. Plantas como alface, rúcula, cebolinha e manjericão são ideais, pois crescem rápido e não exigem muito espaço. A irrigação pode ser feita com sistemas de gotejamento simples, usando garrafas PET adaptadas, garantindo que as plantas recebam água de forma controlada. A compostagem é outra técnica essencial para a autossuficiência alimentar, pois permite transformar resíduos orgânicos em adubo rico em nutrientes. No contexto de um veículo, é necessário adaptar o processo para que seja compacto e eficiente. Um sistema de compostagem em camadas, usando recipientes plásticos com tampa, pode ser montado no porta-malas ou em um compartimento fechado. Restos de comida, cascas de ovo e folhas secas são alguns dos materiais que podem ser compostados. A manutenção regular é crucial para evitar odores e garantir uma decomposição adequada. A preservação de alimentos é igualmente importante, pois permite armazenar colheitas por períodos mais longos. Métodos como desidratação, fermentação e conservação em óleo são viáveis mesmo dentro do espaço reduzido do celta. Um desidratador solar caseiro, feito com uma caixa de papelão e plástico transparente, pode ser usado para secar ervas e vegetais. A fermentação, como no caso de chucrute ou kimchi, exige recipientes herméticos, mas ocupa pouco espaço. Já a conservação em óleo, como no caso de picles ou azeitonas, pode ser feita em frascos de vidro, que são leves e fáceis de armazenar. Além dessas técnicas, é importante considerar a rotação de culturas e o manejo integrado de pragas para garantir a saúde das plantas. No ambiente fechado do carro, o controle de pragas pode ser feito com repelentes naturais, como cascas de cítrus ou folhas de louro. A rotação de culturas ajuda a evitar o esgotamento do solo e a proliferação de doenças, mesmo em sistemas de cultivo compactos. A integração desses sistemas no celta sobrevivencialista não apenas garante uma fonte constante de alimentos frescos, mas também reduz a dependência de suprimentos externos. Com planejamento e adaptação, é possível criar um ambiente produtivo e sustentável dentro do veículo, contribuindo significativamente para a autonomia em situações de sobrevivência. A prática regular dessas técnicas, aliada a um sistema de monitoramento e manutenção, assegura que a produção de alimentos seja contínua e eficiente, mesmo em condições adversas. Capítulo 12. Sistema de cozinha móvel, fogão a gás, forno solar e preservação de alimentos. Em um abrigo móvel como o celta sobrevivencialista, o sistema de cozinha é um dos componentes mais críticos para a autonomia. Um fogão a gás portátil oferece a vantagem de culinária rápida e eficiente, mas exige cuidados específicos. Escolha modelos com queima limpa e regulagem precisa, como os de 2 bocas com tampa de segurança. A instalação deve incluir um sistema de ventilação para evitar acúmulo de gases. Para economizar espaço, utilize o banco traseiro removível como base, fixando o fogão com suportes ajustáveis. O suprimento de gás deve ser calculado com base no consumo diário. Um botijão de 13 kg costuma durar 3 a 4 semanas para duas pessoas. Nunca estocarei mais de 2 botijões dentro do veículo por questões de segurança. O forno solar complementa perfeitamente o sistema, permitindo cozinhar sem consumo de combustível. Modelos como o Sunoven são eficientes mesmo em dias nublados, mas exigem posicionamento solar correto. Adapte o Celta instalando no porta-malas ou em um suporte externo articulado. Para preservação de alimentos, priorize métodos que não exigem refrigeração constante. A desidratação é uma técnica eficaz. Utilize um desidratador elétrico ou o próprio forno solar. Carne, frutas e vegetais podem ser desidratados e armazenados em sacos herméticos. Outra opção é a fermentação. Picles, chucrute e kefir são alimentos nutritivos que duram meses. Para grãos, invista em latas herméticas com absorvedores de umidade. A organização do espaço é crucial. Mantenha utensílios fixados como ganchos magnéticos e prateleiras removíveis. Um kit de primeiros socorros culinários deve incluir extintor portátil, luvas térmicas e um kit de reparo para vazamentos. Realize testes periódicos do sistema em diferentes condições climáticas. O forno solar, por exemplo, pode ter desempenho reduzido em dias chuvosos, exigindo planejamento alternativo. Sempre mantenha um estoque de refeições prontas em embalagens seladas, como sopas desidratadas, para emergências. A prática regular da culinária no veículo desenvolverá técnicas para economizar combustível e espaço, como cozinhar em lotes maiores e reaproveitar água de cozimento. Capítulo 13 – Banheiro e higiene – Soluções para saneamento e disposição de resíduos. Em um veículo de sobrevivência, o saneamento básico e a higiene pessoal são aspectos críticos que frequentemente são negligenciados em projetos de conversão. O Chevrolet Celta, por suas dimensões compactas, exige soluções criativas para integrar um sistema de banheiro funcional sem comprometer o espaço vital. Aqui, exploraremos desde a concepção de um sanitário portátil até a disposição adequada de resíduos, sempre priorizando a praticidade e a sustentabilidade. O primeiro desafio é a instalação de um vaso sanitário compacto. Uma opção eficiente é adaptar um vaso químico de camping, como os modelos de 15 e 20 litros, que ocupam pouco espaço e são fáceis de esvaziar. Esses vasos geralmente vêm com tampa hermética, evitando odores, e podem ser instalados no canto do porta-malas, fixados com suportes de madeira ou metal. Para maior comodidade, alguns sobrevivencialistas adaptam um assento de vaso sanitário comum, cortando-o para caber no espaço disponível e fixando-o sobre o recipiente químico. A ventilação é fundamental para evitar acúmulo de odores. Instale um pequeno ventilador de 12V conectado à bateria do carro, direcionado para a área do banheiro. Além disso, um filtro de carvão ativado, como os usados em aquários, pode ser colocado dentro do recipiente de resíduos para absorver os maus cheiros. Em situações de emergência, folhas de eucalipto ou cascas de laranja dentro do vaso ajudam a neutralizar os odores naturalmente. Para a higiene pessoal, uma ducha portátil é essencial. Utilize um sistema de ducha solar, composto por um saco preto que absorve calor e um bico regulável. Esse sistema pode ser pendurado no teto do Celta ou fixado em um suporte lateral. Para economizar água, instale um botão de descarga no vaso químico, permitindo que você controle a quantidade de líquido usada para a limpeza. Em locais sem acesso à água corrente, um balde com água e um paninho para higiene íntima são alternativas viáveis. A disposição dos resíduos exige planejamento. Em áreas urbanas, os vasos químicos podem ser esvaziados em banheiros públicos ou postos de descarte de esgoto. Em situações de isolamento, enterre os resíduos a pelo menos 20 metros de distância de fontes de água e use cal para acelerar a decomposição. Sempre leve luvas de proteção e um recipiente hermético para transporte seguro. A manutenção regular do sistema é crucial. Limpe o vaso químico após cada uso com desinfetante à base de vinagre ou cloro diluído. Revise periodicamente as conexões do sistema de ducha e substitua os filtros de carvão a cada 3 meses. Em climas quentes, mantenha os recipientes à sombra para evitar proliferação de bactérias. Para maximizar o espaço, combine o banheiro com outras áreas do veículo. Por exemplo, o mesmo canto onde fica o vaso pode servir como apoio para uma pia dobrável. Utilize prateleiras suspensas para armazenar produtos de higiene e panos de limpeza. Em viagens longas, leve um kit de higiene emergencial, incluindo papel higiênico biodegradável, lenços umedecidos e sacos plásticos para resíduos. Em situações de emergência, quando o acesso a recursos é limitado, adapte-se. Use garrafas PET cortadas como urinóis ou sacos plásticos duplos para fezes, sempre seguindo protocolos de higiene. Em ambientes extremos, como desertos, evite o uso de água para limpeza e priorize produtos secos, como toalhas de microfibra. Por fim, lembre-se de que a higiene não é apenas uma questão de conforto, mas de saúde. Infecções e doenças podem surgir rapidamente em ambientes fechados. Mantenha o banheiro sempre limpo, use desinfetantes e lave as mãos com frequência. Em comunidades de sobrevivência, compartilhe conhecimentos sobre saneamento para evitar contaminações. Reflita sobre como a disposição de resíduos em seu projeto pode impactar o meio ambiente. Mesmo em situações de sobrevivência, é possível adotar práticas sustentáveis, como o uso de produtos biodegradáveis e a compostagem controlada. Pequenas ações, como lavar os panos de limpeza com água sanitária diluída, fazem uma grande diferença na prevenção de doenças. Em resumo, um banheiro funcional no Celta sobrevivencialista exige criatividade, planejamento e manutenção constante. Com as soluções certas, é possível garantir conforto e saúde durante longas jornadas, mesmo em condições adversas. Ajuste as técnicas conforme suas necessidades e sempre priorize a higiene como parte essencial da sua estratégia de sobrevivência. Capítulo 14. Sistema de ventilação e climatização, mantendo o ar fresco e controlando a umidade. A ventilação e a climatização adequada são componentes essenciais para transformar seu Celta em um abrigo móvel habitável e seguro. Um sistema de ventilação eficiente garante a renovação do ar, removendo odores, umidade e poluentes, enquanto a climatização mantém a temperatura interna agradável em qualquer condição climática. Para um Celta sobrevivencialista, é crucial equilibrar a eficiência energética com a praticidade, especialmente em áreas urbanas onde recursos podem ser limitados. O primeiro passo é avaliar as fontes naturais de ventilação. O Celta possui aberturas limitadas, mas é possível aproveitar janelas e frestas para criar correntes de ar. Em dias quentes, posicione o veículo de forma que o vento predominante entre por uma abertura e saia por outra. Instale telas de proteção para evitar insetos, mas que permitam a circulação livre de ar. Em noites frescas, aproveite a diferença de temperatura entre o interior e o exterior para criar ventilação cruzada, abrindo janelas em extremos opostos do veículo. Para climas úmidos, o controle da umidade é crítico. Um desumidificador de ar portátil pode ser instalado no painel, conectado a uma fonte de energia eficiente. Escolha modelos que funcionem com energia solar ou 12V, como os usados em trailers. Coloque o aparelho em um local estratégico, como próximo à cama, onde a umidade se acumula. Mantenha um termômetro e higrômetro para monitorar os níveis de umidade, idealmente entre 40% e 60%. Excesso de umidade pode causar mofo e problemas respiratórios, enquanto o ar muito seco irrita as vias aéreas. A climatização ativa requer soluções adaptáveis. Para o calor, considere um ventilador de teto portátil ou um sistema de refrigeração de ar evaporativo, que consome menos energia que um ar-condicionado tradicional. Para o frio, um aquecedor cerâmico de 12V é uma opção segura e eficiente. Evite aquecedores a gás em ambientes fechados, pois podem liberar monóxido de carbono. Instale sensores de Q2 para alertar sobre níveis perigosos. Em climas extremos, um sistema de isolamento térmico é vital. Use espuma de poliuretano ou cortinas térmicas nas janelas para reduzir a transferência de calor. A energia é um fator limitante. Priorize sistemas que funcionem com a bateria do carro ou painéis solares. Calcule o consumo diário de seus dispositivos e reserve energia para emergências. Um sistema de ventilação passiva, como janelas basculantes, pode reduzir a dependência de energia ativa. Em áreas urbanas, onde a poluição é um problema, instale filtros de ar EPA nas entradas de ar para remover partículas nocivas. Esses filtros são essenciais para proteger sua saúde em ambientes com alta concentração de poluentes. O monitoramento contínuo é fundamental. Instale um sistema de alerta que notifique quando os níveis de CO2 ou umidade ultrapassarem limites seguros. Em cidades grandes, a qualidade do ar pode variar significativamente. Use um aplicativo de qualidade do ar para ajustar suas estratégias de ventilação. Em emergências, como blackouts, tenha um kit de ventilação manual, como um ventilador de mão ou um sistema de ventilação cruzada improvisado. A adaptação é a chave para sobreviver em diferentes cenários urbanos. Por fim, teste seu sistema regularmente. Simule diferentes condições climáticas e ajuste conforme necessário. Mantenha seus dispositivos limpos e em bom estado de funcionamento. Um sistema de ventilação e climatização bem planejado não só melhora o conforto, mas também sua segurança. Em um Celta sobrevivencialista, cada detalhe conta. Investir em um ambiente interno saudável é tão importante quanto garantir a mobilidade e autonomia. Capítulo 15. Sistema de energia auxiliar, geradores, cicloergômetros e baterias de backup. Em um cenário de sobrevivência, especialmente em situações de deslocamento prolongado, ter um sistema de energia auxiliar confiável é essencial. O Chevrolet Celta, como base para um abrigo móvel, oferece espaço limitado, mas com planejamento inteligente, é possível implementar soluções eficientes. O sistema de energia auxiliar deve ser modular, fácil de manter e capaz de suportar as necessidades básicas, como iluminação, comunicação e recarga de dispositivos eletrônicos. Geradores portáteis são uma opção popular para fornecer energia temporária. Modelos a combustão, como os de 1.000 a 2.000 watts, são robustos e podem ser acoplados ao veículo para uso em emergências. No entanto, requerem combustível, que pode ser escasso em situações de crise. Alternativamente, geradores solares portáteis, combinados com painéis solares flexíveis, são silenciosos e sustentáveis, mas dependem de condições climáticas favoráveis. Para maximizar a eficiência, é recomendável usar uma combinação de ambas as fontes, priorizando o solar durante o dia e o combustível à noite. Cicloergômetros são uma solução inovadora para quem busca autonomia total. Esses dispositivos convertem a energia humana em eletricidade, ideal para situações em que recursos convencionais são escassos. Um cicloergômetro de alta eficiência pode gerar entre os 50 a 200 watts, suficiente para carregar baterias de backup ou alimentar pequenos dispositivos. A instalação no Celta requer adaptações no espaço interno, mas pode ser feita de forma compacta, ocupando pouco do volume disponível. Além de gerar energia, o exercício físico é benéfico para a saúde, tornando uma escolha multifuncional. Baterias de backup são o coração do sistema de energia auxiliar. As opções variam desde baterias de chumbo ácido, mais acessíveis, até as de íon-lítio, mais leves e eficientes. Para um Celta, baterias de íon-lítio de 12V ou 24V são ideais, pois ocupam menos espaço e têm maior capacidade de armazenamento. É crucial calcular a demanda energética diária e dimensionar o sistema de acordo, evitando sobrecargas. Um sistema bem projetado deve incluir um controlador de carga para evitar danos às baterias e garantir uma vida útil prolongada. A integração do sistema de energia auxiliar ao veículo exige atenção à segurança. Todos os componentes devem estar isolados e protegidos contra curtos-circuitos, vibrações e condições climáticas adversas. A instalação de disjuntores e fusíveis é obrigatória para evitar acidentes. Além disso, o sistema deve ser projetado para ser facilmente acessível para manutenção, permitindo que o usuário faça ajustes sem a necessidade de ferramentas especializadas. Um exemplo prático de aplicação é a instalação de um painel solar de 100W no teto do Celta, conectado a uma bateria de 12V de 1 litro e a um inversor de 1000W. Durante o dia, o painel solar carrega a bateria, que pode ser usada à noite para alimentar luzes LED, um carregador de celular e um pequeno rádio. Em dias nublados, um gerador portátil de 1000W pode ser acionado como backup. Essa configuração garante autonomia energética por até 48 horas sem a necessidade de combustível. A manutenção regular do sistema é fundamental para garantir seu funcionamento contínuo. Baterias devem ser monitoradas para evitar descargas profundas, e painéis solares devem ser limpos regularmente. Geradores a combustão exigem revisões periódicas, como troca de óleo e filtros. Cicloergômetros devem ter suas correntes e correias verificadas para evitar desgaste prematuro. Um checklist mensal de verificação pode ajudar a identificar problemas antes que se tornem críticos. Em situações de sobrevivência, a energia é um recurso precioso. Planejar um sistema de energia auxiliar eficiente e modular para o Celta pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma missão. A combinação de geradores, cicloergômetros e baterias de backup oferece flexibilidade e redundância, garantindo que o abrigo móvel permaneça funcional mesmo em condições adversas. Com o conhecimento e as ferramentas certas, qualquer pessoa pode transformar seu veículo em um refúgio autossuficiente. Capítulo 16. Sistema de comunicação, rádios de ondas curtas, internet móvel e código Morse. Em um cenário de sobrevivência, manter contato com o mundo externo é essencial. O sistema de comunicação no Celta sobrevivencialista deve ser robusto, versátil e capaz de operar em condições adversas. As ondas curtas são uma opção confiável, especialmente em áreas remotas, onde redes convencionais podem falhar. Um rádio portátil de ondas curtas, como o Yaesu FT-65, pode ser instalado no veículo, garantindo cobertura em longas distâncias. A internet móvel, por sua vez, oferece uma vantagem adicional. Com um roteador portátil e um chip com dados ilimitados, é possível acessar informações críticas, como mapas, alertas meteorológicos e notícias. A instalação de uma antena externa no Celta, como a antena Wilson 4G, pode melhorar significativamente a qualidade do sinal. No entanto, é importante lembrar que redes celulares podem ser inacessíveis em áreas rurais ou durante crises. O código Morse é uma ferramenta antiga, mas ainda relevante. Um transmissor de código Morse, como o KX3, pode ser usado para comunicação básica quando outras opções falham. Praticar o código Morse com antecipação é fundamental, pois pode ser a única forma de comunicação em situações extremas. A integração desses sistemas no Celta sobrevivencialista garante que você esteja sempre conectado, independentemente das circunstâncias. A energia elétrica é um componente crítico para o funcionamento desses sistemas. Uma bateria de ciclo profundo, como a Trojan RI, pode fornecer energia suficiente para manter os dispositivos operacionais. A instalação de painéis solares no teto do veículo, como os Renogy 100W, complementa a fonte de energia, garantindo autonomia prolongada. A combinação de ondas curtas, internet móvel e código Morse, aliada a um sistema de energia confiável, transforma o Celta em um abrigo móvel verdadeiramente autossuficiente. Em resumo, o sistema de comunicação do Celta sobrevivencialista é projetado para superar desafios. As ondas curtas cobrem longas distâncias, a internet móvel oferece acesso a informações imediatas, e o código Morse serve como um método de contingência. Com energia suficiente e instalação adequada, você estará preparado para qualquer situação. Refletir sobre a importância de cada componente e praticar seu uso regularmente é essencial para garantir eficácia quando mais precisar. Capítulo 17. Sistema de navegação, GPS offline, mapas em papel e orientação básica. Em um cenário de sobrevivência, a capacidade de se orientar sem depender de tecnologia é crucial. O sistema de navegação do seu Celta sobrevivencialista deve ser redundante, combinando GPS offline, mapas em papel e técnicas básicas de orientação. Para o GPS offline, opte por aplicativos como o Maps. Meu Osmand. Baixe os mapas de regiões estratégicas antes de sair. Por exemplo, se você mora no Sudeste, faça o download das estradas do Centro-Oeste, que podem ser rotas de fuga. Armazene os mapas em um cartão SD ou pendrive, protegido em um saco plástico contra a umidade. No Celta, instale o dispositivo em um suporte fixo no painel, acessível mas fora do alcance direto da luz solar. Os mapas em papel são essenciais quando a eletrônica falha. Escolha mapas topográficos em escala 1:50.000, que mostram relevo e hidrografia. Guarde-os em tubos de PVC ou envelopes herméticos. Pratique a leitura de coordenadas UTM e use um transferidor de ângulos para traçar rotas. Em um teste prático, tente navegar de São Paulo a Curitiba usando apenas um mapa e um relógio para estimar distâncias. A orientação básica inclui o uso do sol, estrelas e relógio. Para o método do relógio, aponte o ponteiro das horas para o sol. No hemisfério sul, O norte estará a 90 graus à esquerda da linha do relógio. À noite, identifique a estrela polar usando o método dos dois dedos para medir a latitude. Em uma situação real, teste essa técnica em uma noite clara no campo. Combine essas técnicas para maior confiabilidade. Por exemplo, use o GPS para traçar uma rota, mas verifique no mapa em papel. Em uma emergência, se o GPS falhar, recorra ao mapa e orientação básica. Pratique regularmente essas habilidades para manter a precisão. O treinamento constante garantirá que você e seu celta sobrevivencialista estejam sempre no caminho certo, mesmo sem tecnologia. Capítulo 18 – Segurança ativa e passiva – Proteção contra invasores e conflitos. Quando se trata de transformar um celta em um abrigo de sobrevivência, a segurança é um dos pilares fundamentais. Para garantir a sua proteção contra invasores e conflitos, é essencial entender e implementar tanto medidas de segurança ativa quanto passiva. A segurança passiva se refere a todas as modificações estruturais e de design que tornam o veículo mais resistente a ataques. Isso inclui desde o reforço das portas e janelas até a instalação de vidros blindados. Um exemplo prático é a aplicação de películas de segurança nas janelas, que impedem a fragmentação do vidro em caso de impacto. Além disso, a instalação de travas reforçadas nas portas, como as de aço, pode dificultar a entrada de invasores. A segurança ativa, por outro lado, envolve medidas que permitem ao ocupante do veículo reagir a uma ameaça. Isso inclui a instalação de sistemas de alarme, como sensores de movimento e câmeras de vigilância. Um exemplo eficaz é a utilização de um alarme sonoro de alta potência, que pode desencorajar invasores. Além disso, a instalação de uma luz estroboscópica pode causar desorientação em potencial agressores. Para maximizar a segurança, é crucial combinar ambas as abordagens. Por exemplo, enquanto a segurança passiva garante que o veículo seja difícil de penetrar, a segurança ativa permite que você seja alertado e reaja rapidamente a qualquer ameaça. Um bom exemplo disso é a instalação de um sistema de alarme conectado a um dispositivo de comunicação, como um walkie-talkie, para que você possa solicitar ajuda imediatamente. Além disso, é importante considerar a localização estratégica do veículo. Estacionar em áreas bem iluminadas e com visibilidade clara pode dissuadir invasores. Evite deixar o veículo estacionado em locais isolados ou com pouca circulação de pessoas. Também é recomendável variar os locais de estacionamento para evitar que alguém identifique um padrão e planeje um ataque. Outra medida eficaz é a instalação de um sistema de bloqueio do motor. Isso pode ser feito com um dispositivo eletrônico que desativa o sistema de ignição se o veículo for movido sem a chave. Um exemplo prático é a utilização de um interruptor de corte de energia, que pode ser instalado no sistema elétrico do veículo. A segurança também inclui a proteção contra ameaças internas. Por exemplo, é importante ter um sistema de monitoramento dentro do veículo, como uma câmera interna, para garantir que ninguém possa se esconder ou invadir o espaço sem ser detectado. Além disso, a instalação de um sistema de bloqueio de portas a partir do interior pode garantir que você tenha controle total sobre quem entra e sai do veículo. Para garantir a eficácia das medidas de segurança, é essencial realizar testes periódicos. Por exemplo, você pode simular um ataque para verificar se os sistemas de alarme estão funcionando corretamente. Além disso, é importante manter todos os dispositivos de segurança em bom estado de funcionamento, realizando manutenção regular. Por fim, a segurança não se limita apenas ao veículo. É importante estar preparado para situações de emergência fora do veículo. Isso inclui ter um kit de primeiros socorros, um dispositivo de comunicação e conhecer técnicas de autodefesa. Um exemplo prático é a utilização de um spray de pimenta, que pode ser usado para se defender em caso de ataque. Em resumo, a segurança ativa e passiva são essenciais para transformar um celta em um abrigo de sobrevivência funcional. Combinando medidas de reforço estrutural, sistemas de alarme e estratégias de localização, você pode garantir a sua proteção contra invasores e conflitos. Lembre-se de que a segurança é um processo contínuo, e é importante estar sempre atualizado e preparado. Capítulo 19 – Sistemas de defesa, armas não letais e técnicas de proteção. Em um cenário de sobrevivência, a capacidade de se defender sem recorrer a armas letais pode ser crucial. Armas não letais oferecem uma maneira de neutralizar ameaças sem causar ferimentos permanentes, mantendo a integridade moral e legal do sobrevivente. No contexto de um celta sobrevivencialista, a escolha de armas não letais deve equilibrar eficiência, potabilidade e adaptabilidade ao ambiente urbano. O spray de pimenta é uma das opções mais acessíveis e eficazes. Sua capacidade de causar dor intensa e incapacitação temporária o torna ideal para situações de confronto imediato. Em ambientes urbanos, onde a precisão é limitada, o spray de pimenta pode ser disparado a uma distância segura, permitindo ao sobrevivente criar um espaço de segurança. No entanto, é essencial praticar o uso em condições controladas, pois ventos fortes podem desviar o jato e comprometer a eficácia. Outra alternativa é o bastão extensível, também conhecido como taco de defesa. Sua versatilidade permite tanto defesa quanto ataque, com a vantagem de não causar ferimentos graves se usado com moderação. Em espaços confinados, como o interior de um veículo, um bastão extensível pode ser armazenado discretamente e acionado rapidamente. A técnica de uso exige treinamento, pois golpes mal aplicados podem resultar em lesões involuntárias. As armas sonoras, como apitos ou dispositivos de alta decibéis, são úteis para atrair atenção ou disfarçar movimentos. Em situações de emboscada, um apito pode alertar outros sobreviventes ou assustar agressores. No entanto, em áreas urbanas densas, o som pode ser abafado pelo ruído ambiente, exigindo dispositivos de maior potência. A prática regular do uso de apitos é recomendada para garantir que o som seja audível em diferentes condições. A proteção pessoal também inclui técnicas de evasão e camuflagem. Saber se mover silenciosamente e evitar pontos de estrangulamento é tão importante quanto qualquer arma. Em um celta sobrevivencialista, a capacidade de mudar de rota rapidamente e se misturar ao ambiente urbano pode ser decisiva. A observação constante do entorno permite identificar ameaças antes que se tornem iminentes, evitando confrontos desnecessários. A autodefesa também envolve a preparação psicológica. Manter a calma e pensar racionalmente sob pressão são habilidades que podem salvar vidas. Exercícios de simulação, como role-playing em situações de estresse, ajudam a desenvolver essa resiliência. A confiança no próprio julgamento e na capacidade de reagir de forma adequada é essencial para a sobrevivência a longo prazo. Em conclusão, a defesa não letal no contexto de um celta sobrevivencialista exige uma combinação de ferramentas e técnicas adaptadas ao ambiente urbano. A escolha do equipamento deve ser baseada na eficácia comprovada e na facilidade de uso em situações de estresse. A prática constante e a preparação mental são tão importantes quanto o domínio das ferramentas. Ao integrar essas estratégias, o sobrevivente aumenta suas chances de proteger-se sem recorrer a meios extremos. Capítulo 20. Sistemas de energia alternativa, baterias de lítio, usina eólica e biogás. A conversão de um Chevrolet Celta em um abrigo móvel autossuficiente exige soluções energéticas inovadoras. Sistemas de energia alternativas são essenciais para garantir autonomia em situações de emergência. Entre as opções mais eficientes estão as baterias de lítio, usinas eólicas e sistemas de biogás. Cada tecnologia apresenta vantagens e desafios específicos que devem ser avaliados com cuidado. As baterias de lítio são a escolha preferida para armazenamento energético devido à sua alta densidade de energia e longa vida útil. Um sistema de 12V ou 24V pode ser instalado no Celta, conectado a painéis solares ou outras fontes. A manutenção é mínima, mas requer um controlador de carga adequado para evitar sobrecarga. Um exemplo prático é a instalação de um kit de energia solar de 200W. Suficiente para alimentar luzes LED, carregar dispositivos e operar pequenos eletrodomésticos. A energia eólica oferece uma alternativa interessante, especialmente em áreas com ventos constantes. Pequenas turbinas de 400W podem ser montadas no teto do veículo ou em uma estrutura externa. No entanto, a eficiência depende diretamente da velocidade do vento, o que pode limitar seu uso em ambientes urbanos. A integração com um banco de baterias de lítio ajuda a compensar essa variabilidade, garantindo energia estável. O biogás é uma opção sustentável para cozinhar ou gerar calor dentro do abrigo. Sistemas compactos podem ser montados usando resíduos orgânicos, como restos de comida ou esterco animal. Um biodigestor de 50 litros, por exemplo, pode produzir gás suficiente para cozinhar por algumas horas. A vantagem é a redução de resíduos, mas o processo exige atenção à segurança e à ventilação adequada. A combinação de sistemas de energia é a estratégia mais eficaz para garantir autonomia. Painéis solares podem fornecer energia durante o dia, enquanto as baterias de lítio armazenam excesso. À noite, uma pequena usina eólica complementa a carga, e o biogás atende às necessidades de culinária. Essa abordagem diversificada minimiza a dependência de combustíveis fósseis e aumenta a resiliência do abrigo. A instalação de sistemas de energia alternativa no Celta requer planejamento cuidadoso. É essencial calcular a demanda energética diária, escolher componentes compatíveis e garantir a segurança de todas as conexões. Um exemplo de aplicação prática é a instalação de um sistema híbrido solar eólico, onde os painéis solares fornecem a maior parte da energia, e a turbininha eólica atua como backup em dias nublados. A manutenção regular é crucial para o funcionamento contínuo dos sistemas. As baterias de lítio devem ser monitoradas para evitar descargas profundas, e os painéis solares precisam ser limpos regularmente. A usina eólica exige lubrificação periódica das partes móveis, enquanto o biodigestor requer a remoção regular de resíduos sólidos. Essas práticas garantem a durabilidade e a eficiência dos sistemas. Em situações de emergência, a autonomia energética pode ser a diferença entre sobrevivência e vulnerabilidade. O Celta convertido com sistemas de energia alternativa se torna um abrigo seguro e independente. A escolha das tecnologias certas, a instalação adequada e a manutenção preventiva são os pilares para um sistema energético confiável. Com planejamento e prática, é possível transformar o veículo em um espaço autossuficiente, pronto para enfrentar desafios imprevistos. Capítulo 21. Sistemas de água alternativa, coleta de chuva, condensação e purificação. Água é um recurso essencial para a sobrevivência, e em um veículo adaptado como o Celta Sobrevivencialista, garantir fontes confiáveis de água limpa é fundamental. Neste capítulo, exploraremos três sistemas alternativos para obtenção de água, coleta de chuva, condensação e purificação. A coleta de chuva é uma das formas mais eficientes de obter água potável. No Celta, podemos instalar um sistema simples usando uma lona impermeável ou uma cobertura plástica adaptada ao teto do veículo. A água coletada deve ser direcionada para um reservatório, preferencialmente um tanque de plástico alimentar, que pode ser fixado na mala ou no porta-malas. É crucial incluir um filtro de pano ou malha fina na entrada do tanque para remover detritos e folhas. Em áreas urbanas, a chuva pode conter poluentes, então um pré-filtro de carvão ativado é recomendado antes de armazenar água. A condensação é outra técnica valiosa, especialmente em ambientes úmidos. Um sistema de condensação pode ser montado usando tubos de PVC e um isolante térmico. O ar quente do interior do veículo passa pelos tubos, onde a umidade se condensa em gotas, que são então coletadas em um recipiente. Em climas tropicais, essa técnica pode produzir até meio litro de água por dia. Para melhorar a eficiência, o sistema pode ser conectado ao sistema de ventilação do veículo, aproveitando o calor residual do motor. A purificação da água é tão importante quanto a coleta. Mesmo a água de chuva pode conter contaminantes. O método mais eficaz para a purificação é a ebulição, que requer apenas uma fonte de calor. No Celta, um fogareiro de camping a álcool pode ser usado para ferver a água. Outra opção é o uso de pastilhas purificadoras, que são compactas e fáceis de transportar. Em situações de emergência, a filtração com pano limpo e carvão ativado pode ajudar a remover impurezas visíveis. Para garantir a segurança, é essencial inspecionar regularmente os sistemas de água. Verifique se os filtros não estão entupidos e se os reservatórios estão bem vedados. Em ambientes urbanos, a água de escoamento pode conter produtos químicos, então evite coletar água próxima a telhados com tratamento químico. A manutenção preventiva é a chave para evitar contaminação e garantir um suprimento constante de água limpa. Além desses sistemas, considere a possibilidade de armazenar água em garrafas PET limpas e reutilizáveis. Essas garrafas podem ser fixadas em suportes improvisados no interior do veículo, aproveitando espaços como o porta-copos ou o painel. Em viagens longas, leve sempre um kit de emergência com pastilhas purificadoras e um filtro portátil. Esses itens podem fazer a diferença em situações críticas. A água é a base da vida, e em um veículo adaptado, cada gota conta. Com os sistemas descritos neste capítulo, Você estará preparado para enfrentar desafios hídricos em qualquer cenário. A combinação de coleta, condensação e purificação garante que você nunca fique sem esse recurso vital. Mantenha-se vigilante, adote boas práticas e adapte os métodos conforme a necessidade. Sua sobrevivência depende disso. Capítulo 22 – Sistemas de alimentação alternativa, caça, pesca e forrageamento. A conversão de um celta em um abrigo de sobrevivência móvel exige um planejamento cuidadoso, especialmente quando se trata de sistemas de alimentação alternativos. A capacidade de obter comida de forma autônoma é crucial em situações de crise, e esse capítulo explora três métodos essenciais: caça, pesca e forrageamento. Cada um desses métodos tem suas particularidades, vantagens e desafios, que serão abordados de forma prática e direta. A caça é uma habilidade antiga que pode ser adaptada ao ambiente urbano. Em áreas metropolitanas, pequenos animais como pombos, ratos e até mesmo coelhos podem ser alvos viáveis. No entanto, é importante considerar a legislação local e a ética envolvida. Para caçar de forma eficiente, invista em armadilhas simples, como laços ou armadilhas de queda, que podem ser construídas com materiais básicos. A paciência é fundamental, pois a caça urbana requer observação constante e conhecimento do comportamento dos animais. Em situações de sobrevivência, a carne obtida pode ser preservada por meio de salga ou defumação, técnicas que serão detalhadas em capítulos posteriores. A pesca é outra fonte de alimento acessível, especialmente em áreas próximas a rios, lagos ou até mesmo em reservatórios urbanos. Um kit básico de pesca, incluindo anzóis, linhas e iscas improvisadas, pode ser armazenado no celta. Peixes como tilápias ou carpas são comuns em ambientes urbanos e podem ser capturados com métodos simples, como pesca com varas improvisadas ou armadilhas de rede. A limpeza e o preparo dos peixes também são habilidades importantes, pois a falta de higiene pode levar a doenças. Em situações de emergência, a pesca pode ser uma fonte rápida e eficiente de proteínas. O forrageamento é a prática de coletar alimentos diretamente da natureza, seja em parques urbanos, beiras de estradas ou até mesmo em terrenos baúdios. Plantas comestíveis como hortaliças silvestres, frutas caídas e sementes podem ser encontradas em diversos ambientes. No entanto, é essencial ter conhecimento botânico para evitar espécies tóxicas. Livros de identificação de plantas ou aplicativos móveis podem ser úteis, mas em situações de sobrevivência, o conhecimento prático é mais valioso. O forrageamento também inclui a coleta de ovos de pássaros ou insetos, que são ricos em proteínas. Sempre que possível, evite áreas contaminadas ou próximas a rodovias, pois a poluição pode comprometer a qualidade dos alimentos. A combinação desses três métodos garante uma dieta variada e sustentável. A caça fornece proteínas animais, a pesca oferece uma fonte rápida de alimento, e o forrageamento complementa com vitaminas e minerais. Em um celta adaptado, o espaço é limitado, mas pode ser otimizado com pequenos compartimentos para armazenar equipamentos e alimentos. A organização é crucial, pois itens como redes de pesca, armadilhas e kits de forrageamento devem estar sempre acessíveis. Em situações de emergência, a rapidez na obtenção de alimentos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A prática constante dessas habilidades é essencial para o sucesso. Treine em ambientes controlados antes de depender deles em situações reais. A adaptação do celta deve incluir um espaço para preparo de alimentos, como um fogão portátil ou um sistema de cozimento improvisado. A higiene também é fundamental, pois a contaminação pode ser tão perigosa quanto a fome. Em resumo, a autonomia alimentar é um pilar da sobrevivência, e a combinação de caça, pesca e forrageamento no celta sobrevivencialista é uma estratégia eficaz para garantir a subsistência em qualquer cenário. Reflita sobre a importância da diversificação de fontes de alimento e como cada método pode ser adaptado ao seu veículo. Quais são os desafios específicos que você enfrenta no seu ambiente urbano? Como você planeja superar esses obstáculos? A resposta a essas perguntas pode ser a chave para a sua sobrevivência. Capítulo 23 – Sistemas de reparo, manutenção básica do veículo e peças de reposição. Em um abrigo móvel como o celta sobrevivencialista, a manutenção preventiva é crucial. O veículo é sua casa e seu meio de transporte, portanto, qualquer falha mecânica pode comprometer sua segurança e autonomia. Comece sempre verificando os níveis de óleo, água do radiador e fluido de freio. Esses líquidos vitais devem ser checados semanalmente, especialmente se você estiver em trânsito frequente. O óleo do motor deve ser trocado a cada 5.000 km ou a cada 6 meses, o que vier primeiro. Use sempre óleo sintético de qualidade, como 15W40, ideal para condições variadas. Para o radiador, mantenha a água limpa e adicione aditivo anticongelante, mesmo em climas quentes, para evitar corrosão. Os pneus merecem atenção especial. Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios. A pressão correta está indicada na porta do motorista e varia entre 28 e 32 psi, dependendo da carga. Rodar com pneus descalibrados aumenta o consumo de combustível e o desgaste. Rotacione os pneus a cada 10.000 km para distribuir o desgaste uniformemente. Troque-os quando o sulco atingir 1,6 mm de profundidade, o mínimo legal, mas idealmente antes disso, especialmente em estradas irregulares. O sistema de freios é outro ponto crítico. Ouça sempre se há rangidos ou vibrações ao frear. Se perceber algum ruído anormal, verifique imediatamente as pastilhas e discos. Pastilhas desgastadas devem ser trocadas antes que danifiquem os discos, um reparo muito mais caro. Em viagens longas, descanse os freios periodicamente, usando o freio de motor em descidas. Isso evita superaquecimento e prolonga a vida útil do sistema. As luzes também exigem manutenção constante. Verifique se todos os faróis, lanternas e pisca-alertas funcionam corretamente. Carregue sempre um kit de lâmpadas de reposição, incluindo as de LED, que são mais duráveis. Troque as lâmpadas queimadas imediatamente, pois elas são essenciais para a segurança, especialmente à noite. Um farol queimado pode ser perigoso em estradas mal iluminadas ou em condições de pouca visibilidade. Leve sempre um kit básico de ferramentas do veículo. Inclua chaves de fenda, alicates, chaves de boca, um bom alicate de corte e uma lanterna. Essas ferramentas permitem resolver pequenos problemas mecânicos no caminho. Aprenda a trocar um pneu, verificar o óleo e ajustar a pressão. Essas habilidades básicas podem evitar situações de emergência. Para problemas mais complexos, mantenha contatos de mecânicos de confiança em diferentes regiões, caso precise de assistência especializada. Em viagens longas, planeje paradas estratégicas para revisões. Verifique o estado do motor, os níveis de fluidos e a pressão dos pneus antes de seguir viagem. Carregue sempre um manual do proprietário e um guia de reparos rápidos. Esses documentos são valiosos para resolver problemas no caminho. Se possível, faça parcerias com outros sobrevivencialistas para compartilhar conhecimentos e recursos. Um grupo bem organizado pode oferecer suporte mútuo em situações de crise. Lembre-se de que a prevenção é sempre melhor do que a cura. Um veículo bem mantido é mais confiável e seguro. Invista tempo e recursos na manutenção regular. Isso pode salvar sua vida em uma situação de emergência. O Celta Sobrevivencialista é sua casa sobre rodas, trate-o com o cuidado que ele merece. Capítulo 24 – Sistemas de conforto, cama, iluminação e entretenimento. Os sistemas de conforto são fundamentais para transformar seu Celta em um verdadeiro lar sobre rodas. Comece pela cama, o elemento mais crucial. No Celta, a melhor solução é uma cama retrátil no porta-malas, aproveitando o espaço vertical quando não está em uso. Use um colchão de espuma de 5 cm de espessura, com revestimento à prova d'água, para garantir durabilidade. Para fixação, instale suportes de madeira com correias de nylon, que podem ser ajustadas conforme a necessidade. A iluminação deve ser multifuncional. No teto, monte um painel com luzes LED de 12V, conectadas ao sistema elétrico do carro. Para leitura, use lanternas recarregáveis como ganchos flexíveis. À noite, essas lanternas podem ser penduradas em pontos estratégicos. Não se esqueça de incluir luzes de emergência no painel, que também servem como sinalização em situações críticas. O entretenimento é essencial para o bem-estar. Um sistema de som portátil Bluetooth, alimentado pela tomada de 12V, permite ouvir música ou podcasts. Para momentos de descanso, um tablet com filmes ou séries baixados offline é uma ótima opção. Guarde os dispositivos em compartimentos seguros, como a porta do carro, para evitar danos durante o movimento. A ventilação é parte do conforto. Instale pequenas janelas basculantes nas laterais, cobrindo os vidros com cortinas blackout para privacidade. Um pequeno ventilador de 12 V, fixado no painel, ajuda a circular o ar. Em dias quentes, deixe uma janela entreaberta para criar um fluxo de ar natural. Organize os espaços de forma inteligente. Use ganchos magnéticos para pendurar roupas ou utensílios. Uma pequena mesa dobrável, fixada no encosto do banco, serve para refeições ou trabalho. Guarde os itens de uso frequente em caixas plásticas organizadoras, que cabem embaixo da cama ou nos compartimentos laterais. Teste todos os sistemas antes de viajar. Verifique se as luzes funcionam, se a cama está bem fixada e se os dispositivos de entretenimento estão carregados. Faça ajustes conforme necessário para garantir que tudo funcione perfeitamente durante a jornada. Capítulo 25. Sistemas de transporte de carga. Como otimizar o espaço para itens essenciais. Em um veículo de sobrevivência, o sistema de transporte de carga é tão crucial quanto o próprio motor. O Chevrolet Celta, com seu espaço limitado, exige soluções criativas para maximizar cada centímetro cúbico. A primeira regra é priorizar a funcionalidade sobre a estética. Itens essenciais como água, alimentos não perecíveis e kits de primeiros socorros devem ter acesso imediato, preferencialmente na parte traseira do veículo, onde a carga é mais estável. A organização vertical é fundamental. Em vez de empilhar caixas aleatoriamente, utilize prateleiras ajustáveis ou divisórias removíveis. No Celta, a distância entre os bancos e a mala pode ser aproveitada com estruturas de madeira ou tubos de PVC. Para fixação, use tiras de velcro ou correias de nylon com ganchos de metal, garantindo que os itens não se movam durante o deslocamento. A distribuição do peso exige planejamento. Itens pesados, como ferramentas ou geradores portáteis, devem ficar o mais baixo possível, próximo ao eixo traseiro. Isso evita a sobrecarga na suspensão e mantém a estabilidade do veículo. No Celta, a mala tem capacidade para cerca de 150 kg, mas é essencial não exceder esse limite. Para cargas mais pesadas, considere suportes externos, como racks traseiros, mas lembre-se de que isso aumenta a resistência aerodinâmica. A modularidade é uma vantagem. Sistemas como caixas plásticas empilháveis com medidas padrão facilitam a reorganização. No Celta, caixas de 30x, 40x, 20 cm se encaixam perfeitamente entre os bancos e a mala. Cada caixa deve ter uma função específica, como sobrevivência básica, água, comida, medicamentos, ou reparos, ferramentas, peças sobressalentes. Etiquetas claras e organizadas aceleram o acesso em situações de estresse. A segurança é um fator crítico. Itens inflamáveis, como combustível ou gás de cozinha, devem ficar em compartimentos ventilados e isolados. No Celta, a melhor opção é fixá-los no porta-malas, longe de fontes de calor. Para combustível extra, use bidons rígidos de plástico com capacidade máxima de 20 litros, fixados com cintas de segurança. A manutenção do sistema é contínua. Revise periodicamente a estabilidade dos itens, especialmente após longas viagens. Verifique se as correias estão firmes e se as caixas não estão sobrecarregadas. No Celta, a falta de espaço exige disciplina. Itens temporários, como sacolas de compras, devem ser removidos imediatamente para evitar acúmulo desnecessário. A eficiência do sistema de transporte de carga no Celta Sobrevivencialista depende de planejamento e adaptação constante. Cada item carregado deve ter um propósito claro e um lugar definido. A disciplina na organização evita surpresas desagradáveis em momentos críticos. Lembre-se, no mundo da sobrevivência, cada centímetro conta, e cada segundo pode fazer a diferença. Capítulo 26. Sistemas de energia de backup, pilhas, baterias e geradores manuais. Sistemas de energia de backup, pilhas, baterias e geradores manuais em um veículo de sobrevivência como o Celta adaptado. A energia elétrica é um recurso essencial para manter sistemas vitais funcionando. Enquanto o próprio carro pode fornecer energia através da bateria e alternador, é crucial ter sistemas de backup confiáveis. Pilhas comuns são a opção mais básica, mas limitadas em capacidade. Baterias de chumbo ácido ou de lítio, como as de 12V, oferecem maior autonomia. Um conjunto de duas baterias de 100A, por exemplo, pode alimentar luzes LED, um pequeno refrigerador e dispositivos de comunicação por dias. Geradores manuais representam uma solução versátil. Um modelo de 300W pode ser acionado por pedalagem ou manivela, gerando energia suficiente para recarregar baterias ou alimentar equipamentos direto. A vantagem é a independência total de combustível. Para ambientes urbanos, opte por geradores silenciosos, evitando chamar atenção. Instale-os em compartimentos bem ventilados, pois geram calor. Sempre teste a carga máxima que suportam sem sobreaquecer. A combinação de múltiplas fontes é estratégica. Use pilhas para dispositivos de emergência, baterias para uso contínuo e geradores para recarga. Um sistema de painéis solares de 100W pode complementar, reduzindo a dependência de esforço humano. Em situações críticas, priorize a recarga das baterias principais durante o dia, garantindo energia à noite. Evite descarregar além de 50% para prolongar a vida útil das baterias. Manutenção regular é vital. Limpe terminais de bateria com solução de bicarbonato, verifique níveis de eletrólito em modelos de chumbo ácido e lubrifique partes móveis de geradores manuais. Tenha sempre peças de reposição como fusíveis e cabos extras. Em climas extremos, proteja as baterias de calor excessivo ou geadas, usando isolamento térmico. Um multímetro básico deve ser seu aliado para monitorar voltagem e corrente. Para praticidade urbana, distribua os componentes estrategicamente. Baterias podem ficar sob os bancos, enquanto geradores ficam no porta-malas. Pilhas de emergência devem estar em bolsas de fácil acesso. Em situações de crise, essa organização pode ser a diferença entre ter luz ou ficar no escuro. Sempre carregue as baterias ao máximo antes de viagens prolongadas e teste todos os sistemas periodicamente. Lembre-se, em sobrevivência, a energia é tão vital quanto a água. Capítulo 27. Sistemas de camuflagem, técnicas para esconder o veículo em diferentes ambientes. A camuflagem do veículo é essencial para manter a segurança em situações de sobrevivência. Em ambientes urbanos, a discrição pode ser tão crucial quanto em áreas selvagens. O Celta, por ser um carro comum, já possui certa vantagem, mas estratégias adicionais podem torná-lo ainda mais discreto. Em áreas urbanas, a camuflagem pode ser alcançada através de técnicas simples como estacionar em locais com grande fluxo de veículos similares. O Celta se mistura facilmente em estacionamentos de shoppings, condomínios ou ruas residenciais. Um truque eficaz é posicionar o veículo próximo a outros carros de cores e modelos parecidos, criando um esconderijo visual. Outra técnica urbana é utilizar coberturas improvisadas. Capas de carro comuns, disponíveis em lojas de autopeças, podem ser usadas para cobrir o veículo quando estacionado. Escolha cores neutras como cinza ou preto, que se misturam facilmente ao ambiente. Em situações de maior risco, considere usar lonas de caminhão ou materiais de construção abandonados, sempre mantendo a aparência de um veículo comum. Em ambientes rurais, a camuflagem exige maior criatividade. A vegetação pode ser sua aliada. Posicione o veículo entre árvores ou arbustos densos, de preferência onde já exista a sombra natural. Use galhos e folhas para criar uma barreira visual. Evite áreas abertas onde o veículo possa ser visto à distância. Para maior eficiência, pinte o Celta com cores que se harmonizem com o ambiente. Tons de verde, marrom ou cinza são ideais para áreas florestais. Se possível, aplique camuflagem militar em partes estratégicas, como o capô e a traseira. Lembre-se de que a camuflagem deve ser discreta, evitando chamar atenção. Em situações de emergência, a camuflagem pode ser temporária. Utilize folhas, terra ou pedras para cobrir partes visíveis do veículo. Em áreas desérticas, areia pode ser usada para cobrir os pneus e partes baixas. Em neve, cubra o veículo com lonas brancas ou cobertores claros. Sempre que possível, evite deixar o veículo exposto por longos períodos. A camuflagem também inclui comportamentos discretos. Evite movimentos bruscos ou ruídos desnecessários. Em áreas urbanas, estacionar em locais pouco frequentados pode aumentar a segurança. Em áreas rurais, evite trilhas ou estradas principais. Utilize caminhos secundários ou áreas de difícil acesso. Em situações de maior risco, considere desmontar partes visíveis do veículo. Retire antenas, adesivos ou acessórios que possam chamar atenção. Mantenha o veículo sempre limpo e sem marcas que possam identificá-lo. Lembre-se de que a camuflagem é um processo contínuo, exigindo adaptação constante às condições do ambiente. Por fim, a camuflagem não se limita ao veículo. Inclua estratégias de movimento discreto. Evite horários de pico ou locais com grande fluxo de pessoas. Utilize rotas alternativas e mantenha-se sempre alerta. A combinação de técnicas de camuflagem e comportamento discreto pode aumentar significativamente suas chances de passar despercebido. A prática é essencial para dominar a camuflagem. Teste diferentes técnicas em ambientes seguros antes de aplicá-las em situações reais. Observe como o veículo se mistura ao ambiente e ajuste conforme necessário. Lembre-se de que a camuflagem eficaz depende de atenção aos detalhes e adaptação constante. Em resumo, a camuflagem do Celta sobrevivencialista vai além da pintura ou cobertura. Envolve estratégias de posicionamento, comportamento e adaptação ao ambiente. Com as técnicas certas, é possível transformar um veículo comum em um abrigo móvel discreto e seguro, aumentando suas chances de sobrevivência em qualquer situação. Capítulo 28 – Sistemas de emergência, protocolos para desastres naturais e crises urbanas. Um veículo adaptado para sobrevivência, como o Chevrolet Celta sobrevivencialista, precisa estar preparado para diversas situações de emergência. Desastres naturais, crises urbanas ou colapsos sociais podem surgir a qualquer momento, exigindo respostas rápidas e eficazes. O primeiro passo é estabelecer um sistema de alerta precoce. Em áreas urbanas, o Celta deve ser equipado com um rádio de comunicação bidirecional de longo alcance, capaz de captar sinais de emergência. Em zonas rurais, um sistema de rastreamento por GPS pode ser essencial para evitar áreas de risco. Monitore sempre fontes confiáveis de informação, como estações de rádio e aplicativos de emergência, para antecipar ameaças. Em casos de desastres naturais, como enchentes, tempestades ou terremotos, o Celta deve estar preparado para evacuação imediata. Mantenha sempre o tanque de combustível no mínimo 75% cheio e um kit de ferramentas básicas no porta-malas. Um extintor de incêndio e um kit de primeiros socorros são itens obrigatórios. Em situações de crise urbana, como protestos violentos ou falhas generalizadas, o veículo deve ser usado como refúgio temporário. Para crises prolongadas, como colapsos de infraestrutura, o Celta pode ser convertido em um abrigo móvel. Instale isolamento térmico nas portas e janelas, além de um sistema de ventilação eficiente. Um gerador portátil pode fornecer energia básica, enquanto painéis solares flexíveis podem complementar a carga. Mantenha sempre uma reserva de água potável e alimentos não perecíveis, além de um sistema de filtração de água. Em situações de emergência, a mobilidade é crucial. O Celta deve estar sempre pronto para a partida rápida, com todas as modificações necessárias para enfrentar diferentes cenários. Treine periodicamente o uso de todos os sistemas de emergência, desde a instalação de painéis solares até a navegação em áreas de risco. A preparação constante é a chave para a sobrevivência em qualquer situação. Reflita sobre os pontos críticos de cada protocolo. Quais são as vulnerabilidades do seu plano atual? Como você pode melhorar a eficiência do seu sistema de alerta? A prática constante e adaptação às novas ameaças garantem que o Celta sobrevivencialista esteja sempre pronto para proteger você e sua família. Capítulo 29. Projeto Prático 1. Conversão básica para autossuficiência de curta duração. Projeto Prático 1. Conversão básica para autossuficiência de curta duração. Transformar um Chevrolet Celta em um abrigo móvel funcional exige um planejamento cuidadoso, especialmente para projetos de curta duração. A conversão básica deve priorizar o essencial, proteção contra intempéries, organização do espaço e acesso rápido a suprimentos. Comece selecionando um Celta em boas condições mecânicas, pois a estrutura do veículo será o alicerce do projeto. O primeiro passo é criar um sistema de isolamento térmico. Utilize espuma expansiva ou painéis de poliestireno para cobrir as portas, teto e paredes internas. Esses materiais são leves, resistentes e baratos. No teto, instale uma camada adicional de isolamento acústico, como lã de vidro, para reduzir o ruído externo. Isso é crucial em ambientes urbanos, onde o barulho pode ser uma constante. A organização do espaço começa com o banco traseiro. Remova os assentos fixos e substitua por um sistema modular, como prateleiras ajustáveis ou caixas plásticas empilháveis. Isso permite armazenar alimentos, água, ferramentas e kits de emergência de forma ordenada. No banco do passageiro, instale um painel removível com compartimentos para itens pequenos, como lanternas, pilhas e documentos importantes. A iluminação é um aspecto crítico. Use fitas de LED flexíveis, que consomem pouca energia e podem ser fixadas no teto ou nas laterais. Conecte-as a uma bateria de carro de 12V, garantindo que haja energia suficiente para pelo menos 8 horas de uso. Em situações de emergência, mantenha lanternas manuais como backup. Para ventilação, abra os vidros parcialmente durante o dia e use telas mosquiteiras para evitar insetos. Um sistema básico de água potável pode ser criado com garrafas PET modificadas. Corte-as ao meio, preencha com carvão ativado e areia, e use como filtros improvisados. Armazene água em recipientes flexíveis sobre os assentos. Para cozinhar, um fogareiro de acampamento a álcool ou um queimador de butano portátil são opções viáveis. Mantenha sempre um extintor de incêndio pequeno e um kit de primeiros socorros no painel. A segurança é fundamental. Instale um sistema de bloqueio adicional nas portas, como travas extras ou barras de proteção. Mantenha sempre o veículo trancado e evite estacionar em locais isolados. Use espelhos convexos para monitorar os arredores e mantenha uma buzina funcional. Em áreas urbanas, a discrição é importante. Evite chamar a atenção com modificações visíveis, como antenas ou luzes piscantes. Para dormir, o banco traseiro pode ser convertido em uma cama improvisada. Use colchonetes finos e cobertores térmicos. No banco do motorista, instale um painel que se dobre, criando uma superfície plana para objetos pessoais. Mantenha sempre uma muda de roupa e calçados confortáveis no porta-malas, acessíveis sem precisar abrir o veículo. A manutenção regular é essencial. Verifique os pneus, freios e níveis de óleo semanalmente. Mantenha o tanque de combustível sempre com pelo menos um quarto cheio. Em situações de curta duração, o Celta pode ser um abrigo eficiente, desde que as prioridades sejam claras e o espaço seja bem organizado. Com esses ajustes, o veículo se torna uma solução prática para emergências urbanas ou viagens improvisadas. Capítulo 30 – Projeto Prático 2 – Conversão intermediária para autossuficiência de média duração. A conversão intermediária do Celta para autossuficiência de média duração representa um passo crucial entre a adaptação básica e a transformação completa em um veículo de sobrevivência avançado. Nesta fase, o foco principal está em otimizar o espaço interno, implementar sistemas de energia e água, e garantir maior autonomia para períodos que podem variar de algumas semanas a meses. O primeiro aspecto a ser considerado é a reorganização do espaço interno. Comece removendo todos os assentos traseiros e o banco do meio, criando assim uma área contínua para acomodação e armazenamento. Utilize prateleiras de madeira ou metal com fixação robusta nas laterais e no teto, garantindo que permaneçam firmes durante a movimentação do veículo. Para maximizar o espaço, instale uma cama dobrável que pode ser fixada na parede lateral ou no teto, permitindo que seja baixada apenas quando necessário. A energia é outro componente essencial nesta fase. Um painel solar de 100W a 200W, instalado no teto, pode fornecer energia suficiente para iluminar o interior, carregar dispositivos e alimentar sistemas básicos. Combine isso com uma bateria de ciclo profundo de 100A, capaz de armazenar energia para uso noturno ou em dias nublados. Para maior eficiência, utilize um sistema de inversor de 12V para 120V. Permitindo o uso de aparelhos domésticos comuns. A água é um recurso crítico em qualquer situação de sobrevivência. Instale um tanque de água de 30 a 50 litros no compartimento do porta-malas ou sob o piso, com um filtro de água portátil para garantir a potabilidade. Um sistema de água pressionada, alimentado por uma bomba de 12V, pode ser conectado a uma pia compacta instalada em uma das paredes laterais. Para o saneamento, utilize um balde higienizado com tampa, ou um sistema de vaso químico portátil, garantindo que os resíduos sejam descartados de forma segura e higienizada. A ventilação é fundamental para manter um ambiente saudável. Instale um sistema de ventilação passiva com janelas basculantes nas portas ou na lateral do veículo, permitindo a circulação de ar e sem comprometer a segurança. Para climas mais quentes, Considere a instalação de um pequeno ventilador de 12V alimentado pelo painel solar. Em climas frios, utilize isolamento térmico nas paredes e no teto, combinado com um pequeno aquecedor de catalisador a gás, que não consome oxigênio do ambiente. A segurança é um aspecto que não pode ser negligenciado. Instale um sistema de alarme básico com sensores de movimento, que pode ser acionado automaticamente quando o veículo estiver estacionado. Para maior proteção, utilize cortinas opacas ou persianas para evitar que o interior seja visível de fora. Mantenha sempre uma arma de defesa pessoal, como um spray de pimenta ou uma faca, facilmente acessível, mas fora do alcance de crianças. A cozinha móvel é um dos elementos mais importantes para a autossuficiência. Instale um fogão portátil a gás ou álcool, fixado em uma base estável, e um pequeno refrigerador de 12V para armazenar alimentos perecíveis. Utilize recipientes herméticos para guardar mantimentos, garantindo que permaneçam frescos por mais tempo. Para cozinhar, utilize panelas de fundo plano e tamanho reduzido, que se adaptem melhor ao espaço limitado. A iluminação interna deve ser eficiente e funcional. Utilize luzes LED de baixo consumo, instaladas no teto e nas paredes, com interruptores acessíveis. Para a iluminação externa, considere a instalação de lanternas solares ou luzes de emergência, que podem ser acionadas em situações de necessidade. A manutenção regular do veículo é essencial para garantir sua operação contínua. Verifique periodicamente o estado dos pneus, freios e sistema elétrico, realizando reparos antes que se tornem problemas graves. Mantenha sempre um kit de ferramentas básicas e peças de reposição, como fusíveis, cabos de ignição e filtros, para resolver pequenos problemas no caminho. A conversão intermediária do Celta para autossuficiência de média duração exige planejamento cuidadoso e execução precisa. Ao seguir estas orientações, você estará preparado para enfrentar desafios de sobrevivência com maior autonomia e segurança. A prática constante e a adaptação contínua do veículo às suas necessidades garantirão que seu Celta sobrevivencialista esteja sempre pronto para qualquer situação. Capítulo 31 – Projeto Prático 3 – Conversão avançada para autossuficiência de longa duração. Projeto Prático 3 – Conversão avançada para autossuficiência de longa duração. Ao transformar seu Celta em um abrigo móvel autossuficiente, você está criando um sistema que deve funcionar não apenas por dias, mas por semanas ou até meses. Essa etapa avançada exige planejamento cuidadoso para garantir que todas as necessidades básicas sejam atendidas de forma contínua. O primeiro elemento crucial é a instalação de um sistema de energia solar portátil. Escolha painéis solares flexíveis, como os modelos de 100W, que podem ser fixados no teto do veículo. Combine-os com uma bateria de lítio de 12V e 100A, que fornecerá energia suficiente para carregar dispositivos, iluminação LED e pequenos aparelhos. Um regulador de carga é essencial para proteger a bateria de sobrecarga. Para captação e armazenamento de água, instale um tanque flexível de 20 litros sob o assento traseiro. Conecte-o a um filtro de água portátil de pressão, que remove partículas e bactérias. Em situações de emergência, você pode complementar com pastilhas purificadoras ou um sistema de filtração de cerâmica. Lembre-se de reservar espaço para recipientes extras, pois a água é um recurso vital. O isolamento térmico é outro componente fundamental. Use espuma de poliuretano expandida para revestir as paredes e o teto, garantindo proteção contra o calor e o frio. Adicione cortinas térmicas nas janelas e tape as frestas com vedante de borracha. No inverno, coloque tapetes grossos e cobertores térmicos para reter o calor. No verão, instale uma ventoinha de 12V alimentada pela bateria solar. A organização do espaço interno exige criatividade. Utilize prateleiras ajustáveis, caixas plásticas empilháveis e ganchos para aproveitar cada centímetro. Mantenha os itens essenciais acessíveis, kit de primeiros socorros, lanternas, ferramentas básicas e suprimentos de alimentação. Um colchão inflável ou uma cama dobrável economiza espaço e oferece conforto. Para a ventilação, instale uma janela de ventilação no teto ou adapte a janela traseira com um sistema de abertura controlada. Isso evita a acumulação de umidade e melhora a qualidade do ar. Em áreas poluídas, adicione um filtro de ar portátil com tecnologia HEPA. A segurança é prioridade. Instale um alarme discreto, como um dispositivo que aciona ao detectar movimento próximo ao veículo. Mantenha um spray de pimenta e uma faca multitool dentro do alcance. Evite deixar objetos de valor visíveis e sempre estacione em locais com boa visibilidade. Teste todo o sistema regularmente. Verifique a carga da bateria, a eficiência do filtro de água e a estanqueidade das portas. Realize simulações de sobrevivência de 24 horas para identificar falhas. Ajuste conforme necessário, pois a autossuficiência exige adaptação constante. Ao concluir essa conversão, seu Celta estará preparado para suportar longos períodos de isolamento. Lembre-se de que a prática constante e a atualização contínua dos equipamentos são a chave para a sobrevivência. Capítulo 32 – Projeto Prático 4 – Conversão para sobrevivência em áreas rurais e urbanas. A conversão de um Chevrolet Celta para um abrigo de sobrevivência exige adaptações específicas dependendo do ambiente onde será utilizado. Em áreas rurais, a prioridade é a autonomia energética e a resistência a condições climáticas adversas, enquanto em ambientes urbanos, o foco deve ser a mobilidade discreta e a eficiência espacial. Para ambientes rurais, o sistema de energia solar se torna essencial. Instale painéis fotovoltaicos no teto do veículo, conectados a uma bateria de ciclo profundo. Essa configuração garante energia para iluminação LED, um sistema de aquecimento de água e carregamento de dispositivos. Proteja os painéis com uma camada de vidro temperado para resistir a granizo e vento forte. Em regiões com invernos rigorosos, adicione isolamento térmico nas paredes e no teto, usando espuma de poliuretano ou lã de vidro. O sistema de aquecimento pode ser complementado com um fogão a lenha compacto, instalado em um compartimento ventilado para evitar acidentes. Na cidade, a conversão deve priorizar a camuflagem e a eficiência no espaço. Pinte o Celta com cores neutras, como cinza ou verde escuro, para passar despercebido. Instale cortinas blackout nas janelas para privacidade e isolamento térmico. O espaço interno deve ser otimizado com móveis modulares que se transformem conforme a necessidade. Uma mesa dobrável que se converte em cama é uma solução prática. Para energia, opte por um gerador de energia portátil a gasolina ou um sistema de energia solar portátil, que pode ser removido quando necessário. Em ambos os ambientes, a água é um recurso crítico. Instale um sistema de filtração portátil, como um filtro de carvão ativado, para garantir água potável. Um tanque de armazenamento de 20 litros pode ser fixado sob o banco traseiro. Para ambientes rurais, considere um sistema de captação de água da chuva, com um funil conectado ao sistema de drenagem do teto. Em áreas urbanas, a água pode ser obtida de fontes públicas ou comprada em garrafas. A segurança é fundamental. Em zonas rurais, instale um sistema de alarme simples com sensores de movimento. Em áreas urbanas, a discrição é a melhor defesa. Evite chamar atenção com equipamentos visíveis. Em ambos os casos, mantenha ferramentas básicas de defesa, como um spray de pimenta ou uma faca multitool, acessíveis. A mobilidade é outro fator crucial. Em áreas rurais, o Celta pode ser usado para explorar terrenos acidentados, mas evite estradas não pavimentadas para preservar o veículo. Em ambientes urbanos, priorize rotas alternativas para evitar congestionamentos e áreas perigosas. Mantenha o tanque de combustível sempre abastecido e um galão reserva de 10 litros no porta-malas. Para a sobrevivência em áreas rurais, a autonomia é a chave. Carregue suprimentos como alimentos enlatados, sementes para cultivo rápido e medicamentos básicos. Em ambientes urbanos, o foco deve ser adaptabilidade. Mantenha um kit de emergência com alimentos de longa duração, dinheiro em espécie e documentos importantes. A conversão do Celta para a sobrevivência exige planejamento cuidadoso. Em áreas rurais, priorize a autonomia e a resistência. Em ambientes urbanos, a discrição e a eficiência espacial são essenciais. Independentemente do local, a água, a energia, a segurança e a mobilidade devem ser consideradas. Com as adaptações certas, o Celta pode se transformar em um abrigo móvel seguro e funcional. Capítulo 33 – Projeto Prático 5 – Conversão para sobrevivência em invernos rigorosos e verões extremos. Adaptar um veículo para sobreviver em condições climáticas extremas requer planejamento meticuloso e modificações estratégicas. O Chevrolet Celta, por suas dimensões compactas e consumo eficiente, oferece uma base ideal para essa transformação. No entanto, para enfrentar invernos rigorosos e verões escaldantes, o projeto exige ajustes específicos que vão além das conversões padrão. A primeira prioridade é a isolação térmica. O Celta original possui paredes finas que não retêm calor. A solução mais eficaz é a instalação de painéis de isopor ou lã de vidro nas portas, teto e laterais. Esses materiais são leves e ocupam pouco espaço, mas criam uma barreira significativa contra o frio. Para verões, a estratégia muda. Telas refletivas nas janelas e pintura externa em tons claros reduzem a absorção de calor. O sistema de aquecimento também demanda atenção. Um aquecedor a diesel portátil, como os modelos de 12V, pode ser instalado sob o banco traseiro. Esses equipamentos consomem menos combustível que os sistemas elétricos e funcionam mesmo em temperaturas abaixo de zero. Para a ventilação, a instalação de um pequeno ventilador de teto com filtro de pó é crucial, especialmente em climas secos, onde a poeira pode obstruir os filtros de ar. A energia é outro ponto crítico. Em locais remotos, a rede elétrica pode ser inacessível. Portanto, a adoção de um painel solar flexível no teto, combinado com uma bateria de ciclo profundo, garante a autonomia. Esse sistema pode alimentar luzes LED, carregar dispositivos e até operar um pequeno refrigerador de camping. A eficiência do painel solar depende da inclinação, que deve ser ajustada conforme a latitude. A escolha dos materiais de revestimento interno também impacta diretamente o conforto térmico. Tecidos como lã ou algodão grosso nas cortinas e colchões aumentam a retenção de calor no inverno, enquanto tecidos respiráveis, como o linho, ajudam a dissipar o calor no verão. Além disso, a instalação de um sistema de armazenamento de água, com isolamento térmico, evita que os líquidos congelem ou superaqueçam, garantindo acesso constante à água potável. A segurança em climas extremos não se limita ao conforto térmico. Em invernos com neve, pneus com cravos ou correntes devem ser mantidos no porta-malas. Já para verões com tempestades, um kit de reparo de emergência, incluindo fita adesiva resistente e plástico para cobertura de janelas, é essencial. Esses itens podem evitar danos maiores até que a reparação adequada seja possível. Por fim, a prática de testes em diferentes condições climáticas é indispensável. Antes de partir para uma região com temperaturas extremas, realize simulações em ambientes controlados. Isso permite ajustar os sistemas e identificar falhas antes que se tornem críticos. O Celta, quando adaptado corretamente, pode ser um refúgio seguro em qualquer estação, desde que o projeto leve em conta tanto as necessidades técnicas quanto as humanas. Para quem busca autonomia, o investimento em modificações para climas extremos é justificado pela segurança e pelo conforto. O conhecimento adquirido durante o processo não só aprimora a adaptação do veículo, mas também a capacidade de lidar com situações adversas. Com planejamento e execução cuidadosa, o Celta se transforma em um veículo versátil, pronto para enfrentar qualquer desafio que o caminho possa trazer. Capítulo 34 – Projeto Prático 6 – Conversão para sobrevivência em áreas com recursos escassos. Projeto Prático 6 – Conversão para sobrevivência em áreas com recursos escassos. A transformação do Celta em um abrigo móvel autossuficiente exige adaptações específicas quando o cenário de sobrevivência apresenta recursos limitados. Em áreas remotas, sem infraestrutura básica, cada modificação deve ser calculada para maximizar a eficiência energética, a armazenagem de água e a capacidade de produção de alimentos. O desafio principal é criar um sistema integrado que funcione com a mínima dependência de recursos externos. A primeira prioridade é a otimização do espaço interno. Em ambientes com recursos escassos, cada centímetro conta. O banco traseiro deve ser removido para liberar área para armazenamento, mas também para permitir a instalação de uma cama dobrável. Essa cama pode ser feita com painéis de madeira reforçada ou com estruturas de alumínio leves, cobertas com espuma de alta densidade. A escolha do material depende da disponibilidade local. Em regiões onde a madeira é abundante, essa pode ser a opção mais viável. Em áreas urbanas degradadas, onde materiais de construção são mais escassos, o alumínio pode ser mais fácil de encontrar em sucatas. A água é um recurso crítico em áreas com recursos limitados. O Celta pode ser equipado com um sistema de coleta de água da chuva, utilizando a própria lataria do veículo. Tubos de PVC podem ser instalados ao longo do para-brisa e das janelas, direcionando a água para um tanque de armazenamento montado no porta-malas. Esse tanque deve ser feito de material resistente à corrosão, como polietileno, e deve ser instalado de forma que não comprometa o equilíbrio do veículo. Para áreas onde a chuva é infrequente, um sistema de filtragem de água de rios ou lagos é essencial. Filtros de cerâmica, combinados com pastilhas de purificação, garantem água potável mesmo em condições adversas. A energia é outro fator determinante. Em áreas sem acesso à rede elétrica, o Celta pode ser equipado com painéis solares flexíveis, instalados no teto. Esses painéis são leves e resistentes, e podem ser dobrados para transporte ou armazenamento. Uma bateria de 12V, combinada com um regulador de carga, armazenará energia suficiente para iluminação LED, carregamento de dispositivos e até mesmo para um pequeno refrigerador solar. Para noites frias, um sistema de aquecimento passivo, como janelas duplas ou isolamento térmico com espuma expansiva, mantém a temperatura interna estável sem consumo de energia. A produção de alimentos em áreas com recursos escassos requer criatividade. Um sistema de hidroponia vertical pode ser instalado na parte traseira do Celta, aproveitando o espaço acima da cama. Plantas como alface, rúcula e tomate cereja crescem rapidamente e exigem pouca água. Para áreas onde a luz solar é limitada, luzes LED de espectro completo podem ser usadas para complementar o crescimento. Se o veículo estiver estacionado em um local seguro, uma pequena horta externa pode ser cultivada em recipientes reciclados, como baldes ou garrafas PET. A segurança é um aspecto que não pode ser negligenciado. Em áreas remotas, o Celta deve ser camuflado para evitar chamar atenção. Pinturas em tons terrosos ou padrões que se misturam ao ambiente são ideais. Para maior proteção, redes de camuflagem podem ser instaladas ao redor do veículo, dando a impressão de que é apenas um objeto abandonado. Um sistema de alarme simples, como sensores de movimento acoplados a uma buzina, pode ser instalado para alertar sobre intrusos. Em áreas urbanas degradadas, a discreção é a melhor estratégia. Manter o veículo limpo e sem modificações visíveis evita curiosos. A mobilidade é uma vantagem estratégica. O Celta pode ser equipado com pneus resistentes, capazes de trafegar em terrenos acidentados. Em áreas com estradas ruins, um kit de reboque leve, feito com barras de aço e correntes, permite que o veículo seja empurrado se necessário. Para economizar combustível, um sistema de injeção de água no motor pode ser instalado, melhorando a eficiência em longas distâncias. Em situações extremas, o veículo pode ser usado para carregar suprimentos essenciais, como combustível, alimentos e ferramentas, garantindo autonomia prolongada. A adaptação do Celta para a sobrevivência em áreas com recursos escassos exige planejamento e conhecimento prático. Cada modificação deve ser testada em condições reais, ajustando-se conforme a necessidade. A autossuficiência não é um estado fixo, mas um processo contínuo de aprimoramento. Com as adaptações corretas, o Celta pode se transformar em um abrigo móvel confiável, capaz de sustentar a vida mesmo nos cenários mais desafiadores. Capítulo 35. Projeto Prático 7. Conversão para sobrevivência em situações de conflito ou colapso social. Em situações de conflito ou colapso social, a mobilidade e a capacidade de se adaptar rapidamente são fatores críticos de sobrevivência. O Celta sobrevivencialista, quando convertido adequadamente, pode se transformar em um refúgio seguro e funcional que permite ao usuário escapar de zonas de perigo, estabelecer pontos de observação estratégicos ou mesmo servir como base temporária para operações de resgate. A primeira consideração ao planejar a conversão para cenários de conflito é a blindagem básica. Embora o Celta não seja um veículo blindado por padrão, é possível reforçar sua estrutura com materiais como polietileno balístico ou placas de aço leve. Esses materiais podem ser instalados nas portas, janelas e painéis laterais para oferecer proteção contra projéteis de baixa potência e estilhaços. É importante lembrar que a adição de peso deve ser calculada cuidadosamente para não comprometer a estabilidade do veículo. Além da proteção física, a capacidade de se mover discretamente é essencial. A pintura do veículo pode ser alterada para tons neutros ou camuflados, como verde oliva ou cinza militar. A remoção de adesivos e acessórios que possam chamar a atenção também é recomendada. Para operações noturnas, a A instalação de luzes de navegação infravermelhas pode ser uma vantagem, permitindo movimentação sem alertar a presença. A distribuição interna do espaço deve ser reorganizada para priorizar funcionalidade. O banco traseiro pode ser removido para criar espaço para equipamentos essenciais, como kits médicos, suprimentos de água e alimentos não perecíveis. Um sistema de armazenamento modular, como caixas plásticas empilháveis, permite fácil acesso e reorganização conforme a necessidade. A instalação de redes de carga no teto também ajuda a otimizar o espaço vertical. Para situações em que a comunicação é crucial, a adição de um sistema de rádio de duas vias é altamente recomendável. Rádios VHF ou HF de longa distância podem ser instalados, permitindo contato com outros grupos de sobrevivência ou obtendo informações de segurança. A energia para esses sistemas pode ser fornecida por uma bateria auxiliar, recarregada por um painel solar montado no teto ou por um alternador de veículo. A ventilação é outro aspecto crítico, especialmente em ambientes urbanos onde o ar pode estar contaminado. A instalação de filtros de ar e EPA nas aberturas de ventilação ajuda a remover partículas nocivas, como poeira, fumaça ou agentes químicos. Esses filtros podem ser adaptados para funcionar com um sistema de exaustão silencioso, reduzindo a emissão de ruídos que possam alertar a presença. A mobilidade em áreas urbanas exigirá adaptações específicas. O sistema de suspensão pode ser reforçado para lidar com obstáculos como entulhos ou buracos. Pneus resistentes a furadas, como os do tipo Run Flat, são uma escolha inteligente, pois permitem continuar a dirigir mesmo após um dano. A instalação de um guincho compacto no para-choque traseiro pode ser útil para remover obstáculos ou auxiliar operações de resgate. Para operações de longo prazo, a autonomia do veículo é fundamental. A adição de tanques de combustível auxiliares, como os do tipo Saddle Tanks, aumenta a capacidade de deslocamento. A instalação de um filtro de combustível de alta qualidade ajuda a evitar danos ao motor causados por combustível adulterado, comum em situações de escassez. Manter sempre uma reserva de combustível de alta octanagem é uma precaução inteligente. A segurança pessoal dentro do veículo também deve ser considerada. A instalação de grades de proteção nas janelas traseiras impede o acesso não autorizado. Sistemas de travamento automático das portas, acionados por um botão oculto, oferecem uma camada adicional de segurança. A presença de um extintor de incêndio de fácil acesso é uma medida preventiva essencial. Em cenários de colapso social, a capacidade de se tornar autossuficiente é vital. A instalação de um sistema de captação de água da chuva no teto do veículo, combinado com um filtro de água portátil, permite a geração de água potável. Um pequeno fogão a álcool, instalado no porta-malas, pode ser usado para cozinhar sem depender de fontes de energia externas. Para situações de emergência, a presença de um kit de reparo rápido é indispensável. Ferramentas básicas, como chaves de fenda, alicates e fita isolante, podem ser armazenadas em um kit compacto. Peças de reposição críticas, como fusíveis e correias, também devem ser mantidas em estoque. A familiaridade com o manual de reparo do veículo é uma habilidade valiosa. A preparação para cenários de conflito ou colapso social exige um equilíbrio cuidadoso entre proteção, mobilidade e autonomia. O Celta sobrevivencialista, quando convertido adequadamente, oferece uma base versátil que pode ser adaptada conforme as necessidades específicas. A chave para o sucesso está na antecipação das possíveis situações e na implementação de soluções práticas que maximizem as capacidades do veículo. Em um mundo onde a estabilidade pode ser frágil, a capacidade de se adaptar rapidamente e se proteger é essencial. O Celta sobrevivencialista representa uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam segurança e autonomia em tempos de incerteza. Com planejamento cuidadoso e modificações bem executadas, este veículo popular pode se transformar em um verdadeiro refúgio móvel, pronto para enfrentar os desafios de um mundo em mudança. Capítulo 36. Projeto Prático 8. Conversão para sobrevivência em desastres naturais, enchentes, furacões, terremotos. Quando a natureza se rebela, ter um veículo convertido para emergências pode ser a diferença entre a vida e a morte. O Chevrolet Celta, por sua robustez e tamanho compacto, é uma plataforma ideal para adaptações que garantam segurança em situações extremas. Enchentes, furacões e terremotos exigem soluções rápidas e eficientes. Este capítulo explora como transformar seu Celta em um refúgio seguro para desastres naturais. O primeiro passo é reforçar a estrutura do veículo. Instale suportes de aço em pontos críticos como o chassi e o teto, criando uma gaiola de segurança que proteja os ocupantes em caso de colapso estrutural. Isso é essencial em terremotos, onde o movimento súbito pode comprometer a integridade do carro. Enchentes. O reforço do teto ajuda a evitar infiltrações e a manter o interior seco, mesmo quando o nível da água sube rapidamente. A próxima etapa é a impermeabilização. Aplique um revestimento hidrorrepelente em todas as superfícies internas e externas. Isso inclui o piso, as portas e o teto, garantindo que a água não penetre no veículo. Em furacões, onde a chuva torrencial é comum, essa medida evita vazamentos e mantém os equipamentos secos. Para maior eficiência, considere instalar uma camada adicional de borracha resistente, que pode ser encontrada em lojas de materiais de construção. A ventilação é crucial em situações de emergência. Monte um sistema de ventilação passiva com janelas ajustáveis e filtros de ar de alta qualidade. Isso permite a circulação de ar fresco sem expor os ocupantes à poeira ou detritos levados pelo vento. Em terremotos, onde a poeira pode se tornar um problema, os filtros são especialmente úteis. Para enchentes, um sistema de ventilação adequado ajuda a evitar a condensação de umidade dentro do veículo. A energia é um recurso vital em desastres naturais. Instale um sistema de energia solar portátil com painéis flexíveis que possam ser fixados no teto ou nas laterais do Celta. Isso garante eletricidade para iluminação, comunicação e outros equipamentos essenciais. Em furacões, onde a energia elétrica pode ser interrompida, esse sistema mantém seu refúgio funcional. Para enchentes, onde a água pode danificar fontes tradicionais de energia, a solar é uma solução confiável. A comunicação é outra prioridade. Monte um kit de emergência com rádios de onda curta, baterias extras e um carregador solar portátil. Isso permite manter contato com o mundo exterior mesmo quando as redes de telefonia estão inoperantes. Em terremotos, onde as linhas de comunicação podem ser interrompidas, um rádio é essencial. Para furacões, onde a comunicação pode ser interrompida por quedas de árvores ou postes, um sistema autônomo é crucial. O armazenamento inteligente é fundamental. Organize o espaço interno do Celta para maximizar a capacidade de armazenamento. Use prateleiras ajustáveis e compartimentos moduláveis para guardar suprimentos essenciais como água, alimentos, kits de primeiros socorros e ferramentas. Enchentes, onde o espaço pode ser limitado, a organização é vital. Para furacões, onde os suprimentos podem ser necessários rapidamente, a acessibilidade é chave. A segurança contra intrusos também deve ser considerada. Instale fechaduras reforçadas e barras de segurança nas portas e janelas. Isso impede que pessoas mal intencionadas aproveitem a situação de caos para invadir seu refúgio. Em desastres naturais, onde a lei e a ordem podem ser temporariamente suspensas, essa medida é crucial. Para terremotos, onde a desorganização pode levar a situações perigosas, a segurança adicional é essencial. A mobilidade é um fator determinante. Certifique-se de que seu Celta esteja sempre com o tanque de combustível cheio e com um kit de reparo básico. Isso permite que você se desloque rapidamente para áreas seguras ou para evitar zonas de risco. Em furacões, onde as estradas podem ser bloqueadas por árvores caídas, a mobilidade é vital. Para enchentes, onde as rotas podem ser intransitáveis, ter um plano de fuga é essencial. Por fim, pratique a rotina de emergência. Faça simulados regulares para garantir que todos saibam como acessar os suprimentos, operar os sistemas de energia e comunicação, e evacuar o veículo se necessário. Em terremotos, onde a reação rápida é crucial, os simulados são indispensáveis. Para furacões, onde a preparação pode salvar vidas, a prática é fundamental. Transformar seu Celta em um refúgio de sobrevivência para desastres naturais exige planejamento e execução cuidadosa. Cada adaptação, desde o reforço estrutural até a instalação de sistemas de energia, contribui para a segurança e autossuficiência em situações extremas. Com as medidas certas, seu veículo pode se tornar um verdadeiro abrigo móvel, garantindo proteção quando a natureza mostrar seu lado mais selvagem. Capítulo 37. Casos de uso reais. Exemplos de pessoas que adaptaram veículos para sobrevivência. Os veículos adaptados para a sobrevivência não são uma fantasia de filme catastrófico. Pessoas reais, em situações reais, têm transformado carros populares em abrigos móveis que salvam vidas. Vamos explorar alguns casos documentados que mostram como essa estratégia pode ser aplicada em cenários urbanos e rurais. Um exemplo marcante é o caso de um engenheiro de São Paulo que, após perder tudo em uma enchente, adaptou um Celta 2006 para morar enquanto reconstruía sua vida. Ele instalou um sistema de isolamento térmico com espuma de poliuretano, um painel solar de 100 W para energia básica e um sistema de filtração de água usando filtros de cerâmica. Durante 2 anos, esse veículo foi seu lar, escritório e meio de transporte, provando que mesmo um carro pequeno pode se tornar um abrigo funcional. No interior de Minas Gerais, um casal de agricultores adaptou um Celta para servir como posto médico móvel durante a pandemia. Eles equiparam o veículo com uma geladeira portátil para armazenar vacinas, um banco conversível em maca e um kit de primeiros socorros. Esse projeto mostrou como um carro adaptado pode ser uma solução rápida para atender comunidades isoladas em situações de emergência. Um caso menos conhecido, mas igualmente impressionante, vem do Nordeste. Um professor adaptou seu Celta para sobreviver à seca extrema. Ele instalou um sistema de captação de água da chuva no teto do carro, conectado a um reservatório de 100 litros, e um sistema de ventilação passiva usando tubos de PVC. Durante a estação seca, ele usava o veículo como refúgio noturno, mantendo a temperatura interna estável e aproveitando a água armazenada para consumo. Esses exemplos demonstram que a adaptação de um veículo para sobrevivência não exige recursos ilimitados. Muitos desses projetos foram realizados com materiais de baixo custo e conhecimento básico de mecânica. O segredo está na priorização das necessidades essenciais: abrigo, água, energia e mobilidade. O engenheiro paulistano, por exemplo, focou primeiro na proteção contra temperaturas extremas e depois em sistemas de energia e água. Já o casal mineiro priorizou a funcionalidade médica, adaptando o espaço interno para atender pacientes. Essas escolhas refletem como cada projeto deve ser personalizado conforme as necessidades específicas de quem o utiliza. A mobilidade desses veículos também se mostrou crucial. O professor nordestino podia se deslocar para áreas com melhores condições de sobrevivência quando necessário. Essa flexibilidade é um dos maiores diferenciais de um abrigo móvel, permitindo que os ocupantes evitem zonas de risco ou busquem recursos em outras regiões. Um ponto comum a todos esses casos é a importância da manutenção preventiva. Todos os adaptadores relataram que dedicavam pelo menos uma vez por semana para verificar sistemas críticos como a bateria, filtros de água e isolamento térmico. Essa prática prolongou a vida útil dos sistemas e evitou falhas em momentos críticos. Outra lição valiosa é a importância de criar uma rede de apoio. O professor nordestino, por exemplo, trocava informações com outros moradores que também adaptaram a veículos, criando um sistema colaborativo de alertas sobre condições climáticas e disponibilidade de recursos. Esses casos reais mostram que a conversão de um veículo como o Celta em um abrigo de sobrevivência não é apenas teórica. Com planejamento, criatividade e adaptação contínua, é possível criar uma solução prática que atenda às necessidades básicas em diversas situações de emergência. O próximo passo é analisar como esses exemplos podem ser replicados e aprimorados em diferentes contextos. Capítulo 38 – Tendências futuras – Inovações em tecnologia e metodologias de sobrevivência. O mundo da sobrevivência móvel está em constante evolução, com avanços tecnológicos e novas metodologias transformando a maneira como planejamos e executamos a autossuficiência em movimento. A integração de sistemas inteligentes, materiais inovadores e estratégias adaptáveis está redefinindo os limites do que é possível com um veículo modificado como o Celta. Um dos desenvolvimentos mais promissores é a utilização de painéis solares flexíveis e leves, capazes de ser instalados na carroceria do veículo sem comprometer a aerodinâmica ou a mobilidade. Esses painéis podem gerar energia suficiente para alimentar sistemas de purificação de água, iluminação LED de baixo consumo e até mesmo pequenos eletrodomésticos portáteis. A combinação com baterias de íon-lítio recarregáveis, que ocupam pouco espaço e têm alta capacidade de armazenamento, permite criar um sistema de energia independente e sustentável. Outra inovação significativa é o uso de materiais compostos isolantes termicamente eficientes. Fibras de carbono e resinas especiais estão sendo aplicadas em reforços estruturais, aumentando a resistência do veículo sem adicionar peso excessivo. Além disso, novos tipos de isolamento térmico, como espumas aerogel, podem manter o interior do Celta confortável em condições extremas, seja no calor do deserto ou no frio intenso de regiões montanhosas. A inteligência artificial e os sensores IoT, Internet das Coisas, também estão sendo incorporados aos sistemas de sobrevivência móvel. Sensores de qualidade do ar, umidade e temperatura podem monitorar o ambiente interno em tempo real, ajustando automaticamente sistemas de ventilação ou aquecimento. Aplicativos móveis permitem que o usuário controle esses sistemas remotamente, recebendo alertas e dados em tempo real, mesmo quando está longe do veículo. A água é um recurso crítico, e a tecnologia de dessalinização e purificação está se tornando mais acessível. Pequenos sistemas de osmose reversa ou filtros de cerâmica avançados podem ser integrados ao veículo, permitindo a obtenção de água potável a partir de fontes naturais ou mesmo da umidade do ar. A coleta de água da chuva, combinada com tanques de armazenamento compactos, é outra solução eficaz, especialmente para viagens prolongadas. A mobilidade elétrica também está ganhando espaço. Embora o Celta não seja originalmente um veículo elétrico, a conversão para sistemas híbridos ou a instalação de kits de propulsão elétrica complementar podem aumentar a eficiência energética. Baterias recarregáveis podem ser alimentadas por energia solar, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e aumentando a autonomia do veículo. A adaptação de tecnologias de agricultura urbana para o ambiente móvel é outra tendência em crescimento. Sistemas hidropônicos ou aeropônicos em miniatura permitem o cultivo de vegetais frescos dentro do veículo, garantindo uma fonte contínua de alimentos. Esses sistemas são compactos, de baixo consumo de água e podem ser instalados em prateleiras ou paredes internas, otimizando o espaço disponível. A segurança também é uma preocupação constante. Câmeras de vigilância a 360 graus, alarmes inteligentes e sistemas de bloqueio biométrico estão se tornando mais acessíveis e podem ser adaptados ao Celta. A integração de GPS de rastreamento e comunicações via satélite garante que o usuário possa ser localizado em caso de emergência, mesmo em áreas remotas. Por fim, a comunidade de sobrevivência móvel está se tornando mais colaborativa. Plataformas online compartilham conhecimentos, planos de modificação e soluções criativas, permitindo que os usuários personalizem suas configurações conforme suas necessidades específicas. Fóruns e grupos de discussão oferecem suporte técnico e troca de experiências, acelerando o desenvolvimento de novas tecnologias. A adoção dessas inovações não apenas melhora a funcionalidade do Celta como abrigo móvel, mas também aumenta a autonomia e a segurança do usuário. À medida que essas tecnologias se tornam mais acessíveis, a sobrevivência móvel deixa de ser um conceito restrito a entusiastas e se transforma em uma realidade viável para qualquer pessoa que deseje mais liberdade e preparação. O futuro da sobrevivência móvel está em constante evolução, e quem se mantém atualizado está sempre um passo à frente. Capítulo 39. Reflexões finais, ética, responsabilidade e impacto social. Ao chegarmos ao estágio final de conversão do Celta em um abrigo móvel autossuficiente, é essencial refletir sobre os aspectos éticos e sociais que permeiam essa jornada. A transformação de um veículo comum em um espaço de sobrevivência não é apenas uma questão técnica, mas também uma decisão que impacta diretamente a sociedade e o meio ambiente. A ética na sobrevivência começa com a responsabilidade individual. O uso racional dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental são pilares fundamentais. Por exemplo, ao instalar painéis solares no teto do Celta, é importante escolher materiais duráveis e recicláveis, minimizando o descarte futuro. Essa atitude reflete um compromisso com um estilo de vida sustentável, mesmo em situações de emergência. A responsabilidade social também está presente na forma como utilizamos o espaço público. Estacionar o veículo adaptado em áreas adequadas, sem prejudicar a circulação ou a privacidade de outros, demonstra respeito pela comunidade. Em um cenário urbano, onde o espaço é limitado, é crucial evitar comportamentos que possam ser interpretados como invasivos ou desrespeitosos. Um sobrevivencialista consciente sabe que sua presença deve ser discreta e não causar transtornos. Além disso, a partilha de conhecimentos é uma prática ética que fortalece a comunidade de sobrevivência. Trocar experiências com outros entusiastas, como técnicas de conservação de alimentos ou sistemas de água potável, cria uma rede de apoio mútua. Essa troca não apenas enriquece o aprendizado individual, mas também promove a solidariedade em momentos de crise. O impacto social da autossuficiência móvel vai além do indivíduo. Em situações de desastres naturais ou crises econômicas, um celta adaptado pode ser um recurso valioso para ajudar outros. A capacidade de produzir energia limpa, purificar água ou armazenar alimentos pode ser compartilhada, aliviando o sofrimento coletivo. Essa visão altruísta transforma a sobrevivência em uma prática comunitária, não apenas individual. Por fim, a reflexão sobre o futuro é essencial. A autossuficiência não deve ser vista como um isolamento, mas como uma preparação para contribuir com a sociedade. O celta sobrevivencialista é mais do que um veículo adaptado, é um símbolo de resiliência e responsabilidade. Ao final deste guia, esperamos que os leitores carreguem não apenas técnicas, mas também valores que os guiem em suas jornadas. A ética, a responsabilidade e o impacto social são os pilares que sustentam a verdadeira sobrevivência. Eles transformam a necessidade em oportunidade, o desafio em aprendizado e a solidão em comunidade. Que este guia sirva não apenas como um manual técnico, mas como um convite para uma vida mais consciente e conectada. Capítulo 40. Recursos adicionais, onde encontrar materiais. Recursos adicionais, onde encontrar materiais para sua conversão quando se embarca na jornada de transformar um Chevrolet Celta em um abrigo móvel autossuficiente, a disponibilidade de materiais de qualidade é crucial. A escolha dos materiais certos pode significar a diferença entre um projeto robusto e durável e uma estrutura precária. Neste capítulo, exploraremos as melhores fontes para adquirir os recursos necessários, desde materiais de construção até equipamentos especializados, garantindo que seu Celta sobrevivencialista seja construído com excelência. Comece sua busca por materiais em ferragens e lojas de construção especializadas. Empresas como Leroy Merlin, Telha Norte e Madeira Madeireira oferecem uma ampla variedade de itens essenciais, como chapas de aço, isolantes térmicos, ferramentas manuais e elétricas. Muitas dessas lojas também possuem seções online, permitindo que você compare preços e leia avaliações antes de comprar. Ao selecionar materiais, priorize a durabilidade e a resistência, pois seu veículo estará sujeito a condições adversas. Para componentes mais específicos, como painéis solares e sistemas de armazenamento de energia, lojas especializadas em energia renovável são a melhor opção. Empresas como a Solaris e a Sunwise oferecem kits completos para energia solar, incluindo baterias, inversores e painéis fotovoltaicos. Esses fornecedores costumam ter técnicos qualificados que podem ajudar na escolha do sistema mais adequado para seu projeto. Além disso, muitos deles oferecem serviços de instalação, garantindo que tudo funcione corretamente. Não subestime a importância de materiais de segunda mão. Sites como Mercado Livre, OLX e até mesmo grupos de compra e venda no Facebook que podem ser ótimas fontes para encontrar itens usados em bom estado a preços mais acessíveis. Móveis, eletrodomésticos compactos e até mesmo peças de automóveis podem ser encontrados nesses locais. Sempre verifique a condição dos itens e, se possível, negocie o preço. A reutilização de materiais não só economiza dinheiro, mas também contribui para um projeto mais sustentável. Ferramentas são um investimento essencial para qualquer projeto de conversão. Lojas como a Cabron e a Makita oferecem uma ampla gama de ferramentas manuais e elétricas, desde chaves de fenda e alicates até furadeiras e serras. Se você está começando, considere comprar kits básicos que incluem as ferramentas mais comuns. À medida que seu projeto avança, você pode adquirir equipamentos mais especializados. Lembre-se de que a qualidade das ferramentas influencia diretamente a precisão e a eficiência do seu trabalho. Para materiais de isolamento térmico e acústico, lojas especializadas em construção civil e isolamento são ideais. A Isotermia Knauf oferece uma variedade de opções, como lã de vidro, espuma de poliuretano e painéis de isolamento acústico. Esses materiais são essenciais para manter o interior do seu Celta sobrevivencialista confortável em diferentes condições climáticas. Além disso, eles ajudam a reduzir o ruído externo, garantindo um ambiente mais tranquilo. Não se esqueça de explorar recursos online, como fóruns de sobrevivência e grupos de entusiastas de veículos modificados. Plataformas como Reddit, Facebook e até mesmo YouTube podem ser fontes valiosas de informações e recomendações. Muitos especialistas compartilham dicas sobre onde encontrar materiais de qualidade e como economizar dinheiro. Além disso, você pode entrar em contato com outros sobrevivencialistas que já realizaram projetos semelhantes e pedir conselhos sobre fornecedores confiáveis. Por fim, considere a possibilidade de visitar feiras e eventos de sobrevivência ou construção. Esses eventos costumam reunir fornecedores de materiais e especialistas que podem oferecer descontos exclusivos. Além disso, é uma ótima oportunidade para ver os materiais de perto, fazer perguntas e até mesmo participar de workshops práticos. Muitos desses eventos também promovem a troca de experiências entre os participantes, o que pode ser extremamente valioso para o seu projeto. Ao buscar materiais para sua conversão, lembre-se de que a qualidade e a durabilidade devem ser priorizadas. Investir em bons materiais desde o início economizará tempo e dinheiro a longo prazo. Com os recursos certos e um planejamento cuidadoso, seu Chevrolet Celta sobrevivencialista estará pronto para enfrentar qualquer desafio, garantindo segurança e conforto em todas as situações. Fim do livro. Obrigado. Forte abraço. Baviera 2025.